Bem-vindos ao Neo Play episódio 30, com os retrofakers de sempre, Cisne Negro. E3 vem aí. Old Coffee. Você, empresário, anuncie aqui. Ajude os integrantes desse podcast a irem para E3. E Guilty Gear. E aí, sejam felizes. E eu sou o Dissexual, e vamos começar essa bagaça, mesmo ainda não sendo E3, né, o pessoal tá empolgado aí com E3, mas... Já estamos no hype já. É, eu tô vendo aí você, eu... E3 vem... É, eu só quero ver como vai ser essa bagaça. Já que ainda não é E3, né, vamos fazer o episódio padrão dessa bagaça. Cisne, o que você andou jogando esses últimos dias aí? Então, andei jogando um game de celular, não peguei muito pra jogar o computador. Mas você sabe o nome desse jogo? Do celular, eu sei, né? Ah, tá. Eu sei. Sei, tá lá procurando. Ele tá pesquisando no Google agora. Olha a cara de pau, tá procurando. Tá procurando. Supercat. Supercat. Cat ou cat? Cat, gato. Fishball é cat, né? Supercat. Joguinho de aventurazinho, que é um gatinho, como não deveria ser. Né? Mas lembra alguma coisa? Não lembra nada não. Aquele joguinho de Android, lembra joguinho de Android. Mas que tipo de jogo de Android? Tem todo tipo de jogo de Android. É um joguinho de plataforma... Vai passando por obstáculos, aí tu vai ganhando poderizinhos de cuspir fogo, de dar pulo duplo e tal. Tu vai avançando nas fases. É grátis, né? Porque você... Claro, né? Tem música, tem alguma coisa esse Super Cat? Tem música, é animada. Tem um visual infantilizado, assim, meio quadriculado, vou dizer assim, meio... Não sei se pode dizer que é meio Minecraft. Não sei se pode ser que é Minecraft. O traçado dele. Mas você já viu Minecraft, não já? Você não sabe como... Já. Mas você acha que parece? É um gato quadrado. O cara dele quadrado, pé quadrado, lembra Minecraft, entendeu? Mas como você descobriu esse jogo? Pessoal... Cara, minha... Você tá falando de uma empolgação, tipo assim... Minha sobrinha tava querendo procurar um jogo e achou esse jogo, instalou. Sua sobrinha? Quantos anos ela tem? Começou a jogar, tem 8. Aí eu falei, como é que o jogo é bom mesmo, esse demônio? Mas... Eu pensei que ele ia falar que ele tava procurando o jogo pra Android na Windows Store lá. O Cisne, não, o Cisne não, eu não duvido. Não. O Cisne eu não duvido. Foi no celular mesmo. Não, ela que pegou, baixou, e quando eu fui ver, eu já falei, caralho, veja, é legalzinho. A sobrinha dele foi jogar, ela sai daqui, você não vai jogar mais não, sou eu agora. Não, depois. Mas você não terminou ele então ainda não? Tem alguma historinha, alguma coisa? Começa um gato, eu tô com um gato e tipo, tal, e um gatinho Não, quadriculadão, não lembra nada esse gato. Aí tinha um gato lá meio boladão de uma fita na cabeça falando pra que você deve fazer, né, e tal. No início, né, as fases introdutórias. Depois tu vai sozinho mesmo. Depois você vai sozinho. Depois tu se fode sozinho. E é difícil, então? Não, apesar que eu tô na quarta fase, eu tô levando uma porradinha, porque é mais questão de obstáculo e tal, nas fases, assim, aí tu cai e tal, história... As fases são bonitas, são diferentes umas da outra? Tudo quadriculado, tudo muito coloridinho. Mas como que é o mundo? Tudo muito bonitinho. Como que é o mundo, tudo... assim, o ambiente em volta, como que é isso? O ambiente tudo azul, um monte de bolinhas de tal, colorido. Não lembra nada? Não tem nada, tipo, numa floresta, uma cidade, alguma coisa? Não. Todo mundo, todo lindo e quadriculado e colorido, é isso que é o jogo. Maluco. É um jogo fofo. Já tô vendo esse jogo aí. Vale a pena pra quem quer pegar um jogo assim, um passatempozinho rápido, assim, pá. Cheio de propaganda, né? Não, isso não tem propaganda. Tem propaganda quando termina a fase, tem. Não é normal, né? Jogo gratuito, né? Tem, né? Terminou a fase, vem aquela propaganda de um jogo falando, pá. Ai, caralho. Existe algum jogo assim que será que não tem propaganda? Você que manja, Guilty, sabe? Há muito tempo atrás, depois das mudanças da loja da Google, parou de ter. Antigamente tinha, mas depois a Google falou que ela não ia manter as coisas de graça, né? Botando assim direto. Então, os jogos agora tem que ter propaganda. Todos, então, tem que ter, né? Não vai ter nenhum sem, então. Nem que a propaganda seja, tipo, veja esse vídeo por 30 segundos. Tem isso também, no meio do jogo. Tem jogo que oferece. Você tem que ver a propaganda, só que ele lhe dá alguma coisa em troca, né? Tipo, ganha um cristal, ganha 100 de gold, essas coisas. Pô, mas é foda isso do vídeo, que tá no meio do jogo, aí fala, veja esse vídeo, você tem que ir assistir o vídeo. Não, no meio do vídeo, comigo nunca aconteceu. Geralmente é quando ou termina a fase, ou quando você... Não, normalmente o vídeo é skipável. Quando o vídeo não é skipável, aí que é problema. Graças a Deus que eu perdi. Mas jogo assim, normalmente eu jogo offline já pra evitar esse tipo de coisa. Mas e o jogo? Como que é o mesmo do jogo? Você falou? Nossa, Super Cat. Mas é recomendado, então. então, esse jogo? Eu recomendo pra galera que é um jogo fofinho e coloridinho e pá. Mano, isso aí deve ser uma porcaria. Quem não gosta, quem não gosta... Se o Cisne já tá falando meio assim, é porque deve ser muito ruim. Não, eu gostei e tal, mas é porque eu realmente não peguei filme, nada pra jogar, cara. Tô querendo jogar uns jogos aí, mas tá foda. Então, beleza. E você hoje, tem andado jogando o quê? Play 4, né? Eu fui encerrar na casa dos conhecidos lá, eu fui jogar Uncharted 4. Puta, né? Eu também joguei um pouco. É, aí, que beleza de jogo, que coisa maravilhosa. Não sei por onde eu começo a falar daquele jogo, minha senhora. É pior que assim, pela a jogabilidade que conseguiu se deixar melhor, pelos gráficos que ficou ainda mais bonito, ou pela história que você achava que ia acabar lá no 3 e achava que o 4 não ia ser nada a ver e conseguiram encaixar de um jeito que ficou melhor ainda. O 4 é demais. No começo, assim, tem só aquela enrolação que mostra a relação do Drake com o irmão mais velho dele também, né? Aí aquele negócio daquela pegada lá de sair metendo bala em tudo, assim. E também, aí vem vindo, tipo, umas ideias de uns tutorial, assim, explicando umas coisas diferentes, né? Com a história. É que eu não sei o que eu falo, eu tô emocionado com aquele jogo, eu quero vender tudo que eu tenho, comprar um Play 4 e comprar um Charter. Eu recomendo, eu nem consigo falar sobre o jogo, mas eu recomendo, é muito bom. Dá até emoção de lembrar e falar dele de novo. Tomb Raider moderninho, né? A única coisa que eu não achei muito legal foi aquelas minhas ideias deles ter umas fases que ficou... Não é mundo aberto, mas eles quiseram, tipo, dar uma ideia que fosse mundo aberto. Eu não gostei muito daquilo lá, não. Mas o resto, assim, eu achei um jogo perfeito. Não tem tanto tiroteio também que nem os outros, né? Na primeira parte, assim, porque eu não joguei ele todo também, né? Eu joguei, acho que até o capítulo 8. Aí é só a partir desse capítulo. Parece que começa lá uma parte do tiroteio mesmo, né? Mas até a primeira parte, assim, do jogo é mais tranquilo. É, assim, aí você tem uns puzzles, uns quebra-cabeça, desenrola a história. Mas, tipo, ficou meio Tomb Raider, assim, exploratório. Tem bem menos tiroteio. Tem umas brigazinhas lá na prisão, lá, que até no primeiro jogo o Drake pergunta lá pra... Acho que é pra Helena se ele nunca esteve numa prisão no Panamá, né? Aí, e agora no 4 conta essa parte aí que ele tava na prisão e era com o irmão dele, no Panamá lá. Quem jogou os outros lá vai entender a referência na hora lá também. Mas é aquela coisa, a gente tá falando que não tem muito cena de ação, mas as cenas de ação são bem longas. Que nem a da perseguição lá do Jeep, que até que foi a do vídeo lá que o pessoal viu, mas foi na internet. É, daquela fase eu não cheguei ainda, é não. É grande aquela cena ali, é bem longa, assim, não é curta não. Tem menos cenas de ação, mas quando tem também é bem longas. E eu também achei legal que tem umas fases que você pode passar também totalmente stealth, assim, se você quiser, você não precisa matar os caras, você pode tentar, apesar de ser mó difícil, que os caras, qualquer mínimo vai você faz, todo mundo já percebe você na tela inteira. Tem até um matinho agora pra você se esconder lá, tipo Assassin's Creed lá. Você fica lá escondido. Apesar que é meio difícil de você, quando os caras te vê, você se esconder dos caras. Os caras te vê, é quase impossível você se esconder, mas antes deles te ver, você consegue se esconder nos lugares, tipo esses matinhos. Qualquer um tá vendo você ali, mas você passa escondido. É um matinho assim, mó salafraio. O cara tá escondido e você passa assim, tipo, oi, aqui. O cara tá camuflado. Tipo... O cara tá camuflado. É, mas agora depois, se o cara viu você, acabou. E é mentira também, tipo, o cara viu você. Os outros caras lá da China, que você nem tá perto, assim, também já te viu, já estão todos em alerta também. Isso aí é um pouco chato. Você tá botando defeito, o jogo é perfeito demais. As expressões faciais, eu só vi a coisa daquele nível ali no Rising. Mas o Rising é aquele negócio, o Rising é tipo uma linha reta. É, não, claro. O Uncharted 4 você tem maior liberdade, que nem eu tô falando. Tem fases lá que deram uma ideia meio de mundo aberto, assim, você pode vasculhar. Aquela fase lá no fundo lá do rio, lá do... Acho que é do rio, nem sei mais, que ele tá ali, tem aquelas algas ali em volta ali. É o terceiro capítulo, parece. Eles vão pegar um trem lá do fundo do rio lá e vão puxar ele pra cima lá com a máquina lá. Ele vai explorando lá com... Coisa mais bonita do mundo aqui dali. fiquei babando com o negócio daquele. Bonito demais. O jogo é animal. Fechou com chave de ouro, fala a verdade. Deu até uma tremedeira. Sem spoilers do final, que eu não joguei até o final, que eu tava na casa dos outros, joga, né? Não, porque eu não conheço a franquia e quero jogar desde o 1. É, vocês não vão começar desde o 1, pra não perder o costume, né? Mas só tem 4. Não dá spoiler, não. Não dá spoiler. Quer dizer, tem 5 jogos, né? Contando com o do Vita, né? Que também é bom. É bom também. Mas um Charter é um jogo meio rápido. Não demora muito. Se o Season pegar assim rapidinho, acho que ele termina um, dois. Ele não demora 8 meses que nem o Tomb Raider 3. Será? É rápido. Não, o Charter já é meio rápido. Assim. É. Eu terminei esses jogos bem rápido. Assim, eu não demorei muito quando eu peguei pra lá. É rápido, mas é muito bom. É bom pra eu caramba. Eu sou um jogador ocasional, então demora um pouquinho mais. Não, mas um Charter já é jogo feito já pro pessoal de hoje em dia. Assim, não é tipo pra você ficar jogando toda hora e tal. Já é mais pensado pra você. O pessoal mesmo que joga um pouco, aí depois vai jogar mais um pouco depois. Charter é foda. É uma série foda e é muito bom. E você, Guild, andou jogando o que nesses dias? Nada assim importante, aí tipo, hoje de tarde eu tava parado, aí eu pensei... Hoje de tarde eu tava parado, olha só. Parado, porque tipo, eu não sei bem se eu joguei ou li, certo? Porque é visual novel. Aí tipo, eu peguei esse jogo em 2014, segundo a Steam, né? Nem lembrava que tinha, né? Não lembrava que tinha, a questão não é essa, a questão é que é leitura, então tipo, eu pra ler livro só eu tenho que estar com a cabeça muito afim, entendeu? Aí eu peguei hoje de tarde, parei e vamos jogar. O pessoal dizia, não sei, uma de coisa do jogo. Qual o nome do jogo? Calma, deixa depressa. Ele quer fazer uma historinha igual eu. Não, é que é um tipo de coisa que faz você pensar no final, certo? O jogo é Narciso, First e Second, primeiro e segundo. O primeiro que é o importante, apesar que a galera recomenda o segundo também, mas o segundo eu pulei tudo, nem que ler, só li mesmo o primeiro. Que eu não quero spoiler, porque eu acho que se você tiver com o inglês em dia, ou achar uma tradução na internet, se tiver, é melhor você ler por você mesmo, certo? Mas é aquelas histórias que vai fazer você chorar, que você tá falando, aquelas histórias tipo forte, pesado. É difícil dizer a reação. Vai causar sentimentos em você. Quando você fala de visual novel, então você tem escolha ou não? Porque visual novel tem. Você não tem escolha. É por isso que eu falei se voto como jogo ou não. É só leitura. Muda umas paisagens, alguma coisa, mas é só leitura. Tipo um novel, tipo aqueles jogos de novel. É visual novel, não é com escolha. É, mas visual novel tem escolha, né? Nem todo visual novel tem escolha. Isso é a ilusão da escolha que alguns não, né? É melhor ler um livro do que jogar isso aí. Mas tecnicamente é uma leitura. Tanto que depois eu fui dar uma olhada, ele teve versões de leitura também. Mas então, mas aí você tem os dois jogos. Você terminou um. Na verdade, o segundo se passa antes do primeiro, certo? E aquela coisa de tipo, como é que a gente faz a história, o criador lá teve a ideia, não, vamos fazer um anterior. Só que já é outros personagens. Apesar de ter alguns lugares e assim, mas é outros personagens do segundo. Mas aí já é um outro jogo, então? Não é esse daí, First Second? Eles situam-se na mesma situação, época, essas coisas, entendeu? Você tava meio depressivo, como é que tava? Que normalmente são os livros chatos da academia. Academia, eu quero dizer universidade, entendeu? Aí, tipo, é um porre. É, tipo, eu sou um cara nojento com um livro. Se o livro não me prende no começo, dificilmente ele vai me prender até o final. Apesar que a gente tá falando de um visual novel e um jogo. E esse jogo, então, te mais surpreendeu, assim, positivamente? Ou foi negativo? Eu posso dizer positivamente, mas é tudo meio inesperado como acontece, certo? Então você entenderia se a pessoa falasse, ah, eu não gostei do bagulho. Você também entenderia isso. Falar. Eu ia achar estranho, porque são dois ângulos de visão e você se no meu caso, eu me atrelei à história. Eu não entendi muito, mas eu acho que... É porque, que... é tipo... Eu fiquei curioso pra quem saber viu, sem spoiler, quem viu o que eu falei sobre o Emily's Away, que é diferente, mas tem uma certa linha, é tipo naquele esquema lá. É uma situação da vida o jogo, entendeu? Você não tem... É autoajuda, não, né? Não, quer dizer, depende, talvez você ache uma coisa de boa, né? Eu sei que normalmente esses jogos eu jogo e choro. Esses jogos eu sou chorando. Não vou dizer que... o jogo me deu algumas partes, bateu o sentimento, porra, que merda, a vida é injusta. Apesar que estamos lendo a parada, mas... Já sei que é melhor então eu passar longe, porque eu já sei que eu ia chorar, então. É todo em inglês ele ou tem em português? Se você, é inglês, se você já é português é outra história. Mas você recomenda então o jogo? Sim, se você quiser uma leitura diferente de tudo que você lê e pegar, ficar um pouco na bad. Eu tô com medo de... Eu não quero que o Guilty Conso, que eu sei que eu vou ficar, tipo, quase chorando. Né? Tipo, meio depressivo, velho. Ele não tava muito bem. Bem que eu senti que o Guilty tava meio sumido e tal. Ele tava meio depressivo esses dias. Música. E eu andei jogando nesses dias aí um daqueles jogos que é tão lendário, que é tão lendário que daqui 30 anos, quando você falar assim, mano, um jogo bom daquele tempo lá de 2015 e tal, vai ser aqueles jogos que o pessoal vai sempre lembrar e falar, não, esse jogo foi foda. Mas a gente tá em 2016. Então, 2015, 2016, por isso que eu falei. Não, você foi falou não, 2015. Mano. Porque é um jogo tão lendário que é demais. Eu andei jogando Holy Holy 2, Welcome to Hollywood. O jogo que só o Guilty é contra. E um daqueles jogos que é uma pérola. É um skatezinho, tipo daquele do Nintendinho, que você olha... Ah. Lateral. É um jogo de praticamente de plataforma lateral, só que com de skate. Mas é isso, você conseguiu zerar? Eu nem contei, o cara já vem falar. Não, eu ainda não consegui passar a penúltima fase, mano. Que eu sei que ele tá sofrendo. Ó, eu demorei 2 horas jogando da primeira até a penúltima fase. 2 horas, gravado. E depois eu demorei 3 horas nessa penúltima fase e não consegui. O jogo já tem 5 horas e eu não consegui sair dessa penúltima. Mas você tem que fazer o quê? Marcar ponto, chegar no ponto A ou ponto B? Não, tem o jogo B. É assim, além de você ter que completar o trajeto e tal, você tem, tipo, 5 objetivos. Mas você não precisa cumprir todos os objetivos pra avançar nas fases, né? Pra você ver as próximas fases, entendeu? Você cumprindo todos os objetivos, você vai destrancando, tipo, novos modos, novas coisas. Mas só você completando o traçado, você já vai avançando, né? E nessa penúltima fase, nem isso eu tô conseguindo fazer. Chega na metade do traçado, eu caio em algum lugar, caio no ácido, caio não sei o que lá e morro. Eu não consigo, é muito difícil. Vou evitar de comprar esse jogo por de saga, não dizer que eu trapacei. Que aí tu vai platinar ele em 2 horas, o cara vai ficar depressivo. Aí ele vai ter que ler o livro do Guilty. Toma, zerei em 2 horas, lê esse livro aí. Se fosse Dark Souls, ia ser, porque eu achei incrível, mano. Eu não lembro quem ficou lá 250 horas pra platinar e comemorou. Aí um dia eu fui lá ver o perfil do Guilty lá, e ele, 39 horas platinou o Dark Souls. Eu falei, cara, só pra humilhar. 70 e tantas, não? Ou foi o 2 que foi 70 e tantas? Mas depois você fez mais, mas quando você platinou essa bagaça, eu vi. 1 e o 2, você platinou em menos de 40 horas. 1 e o 2, mano. Depois que você jogou mais, mas eu vi, que eu falei assim, mano, não acredito. Tem minhas dúvidas se eu vivi. Não acredito, mano. Depois você jogou mais, mas eu fiquei besta. Mas então, mas no Ouro e Ouro, se você comprasse, ia ser bom, que a gente podia ter jogar multiplayer, mano. Eu contra com você. As grandes diferenças do 1 pro 2, né? Que além deles aumentaram o número de manobras, mudaram, né? Lógico, os traçados, tudo. Ainda botaram multiplayer, você consegue jogar com outra pessoa. Aí, por exemplo, eu tô jogando contra o Guild. E eu tô vendo o meu personagem aqui na frente da tela, né? E eu vou vendo o do Guild lá no fundo, jogando. Aí vira tipo uma competiçãozinha, assim. É muito da hora. É tipo como se estivesse no plano de fundo? É, como se estivesse no plano de fundo. Mas aí você vai ver o contrário, né? Você vai ver você na frente, né? No plano da frente. E você vai ver o meu personagem lá atrás, na mesma fase. Entendi. É tipo... Só pra situar, tipo a última fase de Earthworm Jim 2. É, isso mesmo. Você vê de na frente e o cara lá no fundo correndo. Ou então naquele esquema também de Heart of Alien, você lembra? Que você ia controlando o seu personagem aqui e lá no fundo ia passando lá o alienígena. É o mesmo esquema. E aí no Holy Holy tem isso. Mas a única pessoa que eu tenho de amigo que tem esse jogo, o infeliz até agora não entrou online, mano. Já tá tipo uns 10 dias sem entrar. Eu tô querendo jogar e o infeliz não entra, velho. O infeliz tem que saber que o Dissection quer jogar com ele. Um saiu pra Plus no Vita. O 2 também saiu pra Plus, mas eu acho que no Play... Saiu também. Mas a minha já encerrou já, tem quase um ano que eu não renovo. Eu fui tentar jogar e eu tava com os comandos do Tony Hawk na cabeça, eu pulava apertando X lá, só que é do diferente. Não, é diferente. Eu falei, não vou jogar mais isso não. É, é diferente, né? Aí o cara, eu com os comandos do Tony Hawk na cabeça, não conseguia fazer nada. Eu falei, ah, vou jogar isso não. A primeira coisa que você tem que fazer nesse jogo é fazer o tutorial, por causa que você já vai ver que é totalmente diferente daquele esquema de Tony Hawk, de dar toquinho e tal. É, bem diferente. Mesmo assim, mesmo passando o tutorial, quando pegava o skate, sei lá, eu a vida toda jogando lá o Tony Hawk 2 lá, ficou aqueles comandos lá. E também que é muito diferente, né? Enquanto que no Tony Hawk, você tá naquele mundo 3D ali, naquele que no Holy Holy, já que é lateral, as coisas acontecem muito rápido. É. Parece que não, você olhando sem tá jogando, parece que tá numa velocidade lenta, assim, parece que as coisas vai numa velocidade boa, mas quando você joga, parece que acontece tudo muito rápido, é muito instantâneo, assim, aí fica uma dificuldade do caramba. Tanto que nem eu até comentei com o Sidney lá, o jogo, né, todas as fases tem lá os objetivos de ir e tal, e um dos objetivos sempre é tipo uma pontuação. Normalmente é assim, a pontuação é lá, faça 300 mil pontos nessa fase, ou faça 100 mil pontos nessa fase. Aí você se mata pra fazer esses 300 mil pontos, ou 100 mil pontos. Aí quando você vai ver o rank, aí os malucos lá, 1 milhão e 400, o outro, 1 milhão e pouco. Aí você, meu Deus, como os caras conseguem? Aí você vai ver na internet o vídeo, aí você vê os malucos fazendo os baratos que você desacredita, assim, cada manobra que você, meu, é impossível, como que os caras fazem isso? Aí tá no título do vídeo, tá. É fogo, mas Holy Holy é um jogo que eu gosto. A única coisa que eu sinto falta, às vezes, assim, é de uma trilha sonora mais empolgante. Assim, eu acho que a trilha dele gostosinha, assim, tal, mas eu acho muito sensal. Pra ela ficar uma vez ou outra, beleza, mas o tempo todo sempre é aquela musiquinha, assim, é meio sensal, assim. Trilha Sonora 3264 e Arcade. Estamos de volta com mais um episódio sobre nossas músicas preferidas. Ou não. Ou não, como assim? Porque tem alguma música que você escolheu que não é boa hoje? Você não gosta? Não, às vezes pode ser boa pra mim e não pra você. Não, por isso que eu tô falando, que as músicas boas para nós, assim, pra nossa pessoa. Uma das músicas. É, então. E já que no nosso último episódio que a gente fez foi 16 bits, agora a gente resolveu fazer aí dos 32, né, e 64. E também fizemos o acréscimo, né, do Arcade, né, que... A gente pensou assim, pô, mano, aí que a gente tem bastante jogo da hora, tem músicas boas e não dá pra colocar com os videogames, tipo 16 bits, que já, a maioria já é áudio mesmo. Então vamos embutir junto lá com os 32 e 64, que já foi, já pegou um tempo, já que já era música mesmo, áudio, já era uma qualidade diferente já. Então, mas antes que o Cisne termine com essa super empolgação, né, Cisne? E aí, qual que é a sua que você começa, Cisne? Eu começo? Quem que diz, né? Vamos ver. Ah, vamos eu ver. Começo? Bom, felizmente esse episódio não teremos Stay Alive, mas teremos outras coisas aí que é surpresa que aguarda. Meu então vamos Deus, começar aqui. TV. Mr. Bones, Sega Saturno. A trilha sonora toda foi composta pelo Ronnie Montrose, daquela banda Montrose. Quem não sabe, é uma banda que... Eu não sou fã dessa banda, não. A banda é... Geralmente, vocês que devem conhecer a banda, por eles botam um monte de loira gostosa se insinuando, os clipes deles, sempre. É a banda, acho que ficou mais conhecida com isso aí. Bota um clipe Montrose, você vai ver lá, um monte de garota gostosa e tal, pá. A capa do GLP dele era calcinhas e tal, é essa parada aí. Mas resolvo voltar no jogo. Música, vou escolher a música dos créditos. Finalzinho do jogo, The Last Word. Mr. Bones, a música que eu comentei, dos créditos. A música, porra, bacana. O jogo todo tem uma pegada rock and roll com blues. Eu acho que é só blues. Tem gente que não gosta. O jogo, é que eu falei com o Dissex. O jogo, ele é bem, bem trabalhado na trilha sonora. Tanto que o jogo todo tem uma pegada, assim, com guitarra, você acertar o... Tem uma parte lá, não sei se era fase Bones, eu não lembro, porque há muito tempo que eu joguei. Que você tem que acertar os acordes, você tem um lance com uma... Uma fase que o cara vem com uma. Jogando uns raios assim, mas. Você tá enrolando muito. Eu vou explicar. Assim. Pra quem não tá entendendo, nunca viu falar desse jogo super popular do Cisne, que é um jogo assim. Mr. Bones é um muito jogo bom. De plataforma. É lateral, assim. Apesar de ter um visual meio 3D de Saturno, né? Aquela coisa capenha, é lateral. Você joga com um esqueletinho. E esse jogo tem as duas primeiras piores fases iniciais de todas. Porque a primeira fase você tem que fugir de um cemitério. Ela é só correndo. Além de você ficar naquele coisa que nunca acaba e o seu personagem ter uma movimentação meio mongoloide, aí você não tem um controle meio muito ruim, bom. É. E quando você vai perdendo, ele vai perdendo as peças do isso corpo. Você lembra mesmo. Disso? O que acontece? Você tem que, nessa fase que tá a primeira, você tá correndo, além de você ir pulando das catacumbas, árvore, você tem que ficar desviando das caveiras que tá atrás de você, que estão tacando cabeça e não sei o que, senão você vai se despedaçar. E além disso, demorar e naquela jogabilidade ruim, quando você passa pra próxima fase ainda, aí você vai ficar em cima, eu acho que de uma lápide, um negócio que tem várias caveirinhas fazendo uma batucada. E aí você tem que ficar escapando das mãos delas, mó tempão. E aí depois elas levantam pra você lutar e escapar dela, mó droga. Só depois que ela acha lá a guitarra do maluquinho aí e ela começa a tocar a guitarra e as caveiras tudo, e ela sai do cemitério daquele lugar, que o jogo melhora um pouco. Que aí você vai pro mundo mesmo exterior, você começa a ter uns cenários lá de floresta, uns baratos bem bonitos até. E aí, já que não tem muita perseguição, né, os controles não fazem muita diferença. É a fase que ele encontra com o autor lá na cabana, lembra? Que ele olha assim, o Bones, dentro da cabaninha assim e tal. Não, nem lembro mais disso aí já. Que tem aquela música do Keb, que é só no violão, porque tu falou que é mó chato, cacete. Tem a pegada mó blues, aí Caveira entra e conversa com não, na hora que ele toca, isso? Na hora aí que ele canta toca junto a guitarra. Mas isso aí é quando ele sai do cemitério ainda, não é no... Aí depois quando ele sai do cemitério, aí começa pro mundo, é isso que eu falo, no mundo exterior, aí que o jogo fica aceitável. Que aceitável, o jogo todo é um clássico fudido e PlayStation se roda. PlayStation nem sabia que isso aí existia. Eu gostava bastante da última fase desse jogo, eu achava ela bem bonita. Tem uma fase que tu tem que... Acho que é logo depois que tu pega a guitarra. Tem que ir acertando os acordezinhos, fazendo a música certa, pra ir botando a galera, a plateia lá, ficar a galera tudo bem, do olho azul, né? Porque senão a galera as ideias vermelha, fica puta e ir atrás de tu. Apresentação, né? Tem tipo um mago, um barato lá doido, eu não lembro. Tá fazendo umas invocações e levanta todo mundo, assim. Aí todos os esqueletos do cemitério, tudo com olho vermelho. Só tem um infeliz que tá com olho azul. E ele não que entende é o porquê. É um ele... Mas o que que tá acontecendo? Não sei o que lá. E todo mundo hipnotizado. E aí quando o cara lá, o mago, sei lá, percebe que tem um intruso ali, né? Ele manda os caras pegar ele, né? Os caras pegar ele. A história é basicamente essa. E o coelho descobre com a guitarra e com a música que ele pode deixar a galera do bem, tirar e sair do transe, né? Sair do transe. Aí o jogo todo é baseado nisso aí. É, mas a grande dificuldade do jogo é os controles. Eu sempre achei, assim. Se os controles não fossem tão precários... Mas esse jogo, né? Não, então, se o controle não fosse tão precário, comprei ele seria jogo, um jogo super passeio do parque. Porque a única dificuldade é justamente qual dos controles. Que ele é bem fácil até, assim, ele é simplesinho. E a introdução que a gente tá comentando também é um barato que demora pra caramba. Fala a verdade, é uma introdução bem longa, assim, não é curta, não. Não, longa, longa. O Saturno, já que não tinha... Já que os jogos não eram tão bons, ele vê assim, o pessoal vai perder tempo, pelo menos no vídeo, né? Esse jogo misturou o 3D com... 3D do Saturno! FMV. O 3D! É, o 3D do Saturno, aquele 3Dzinho. Aquele misturou o 3D com aquele FMV, né? Aquele sistema de filmes e tal, né? Aqueles movies, hein? Mas já é o 3D, né? Vai falar que é o é quê? Que é o 2D, com um bagulho feio lá atrás, né? Muito feio. Como é que seja? Tem as cenazinhas com o pessoal, aquelas cenas movies com a galera mesmo. Eu não lembro do final. Você lembra do final? Lembra se o final é recente? Não lembro. Mas o final deve ter sido... Ele deve ter conseguido... O final, ele não derrota o diabo lá, não sei o que que é. Não é esse daí o final ou não? É isso mesmo, aquele mago lá. A última fase é com... Não, lutar não é lutar. Ele fica rebatendo com a guitarra os poderes dele. Fica rebatendo. Eu lembro que tinha uma fase que remetia as viagens do Gulliver. Que ele ia pra uma cidade dos pequenininhos. Aí ele amanhecia amarrado no chão, assim. Um monte de pequenininho tentando matar ele, assim. Aí ele se levanta. Eu lembro de uma tela da floresta. Não sei se você lembra dessa daí. Que você, tipo, no meio das árvores, uns baratos assim. Eu lembro agora. Eu lembro dessa parte da vila. Mas o jogo, cara, o jogo era muito bom esse jogo. É, o pessoal de Saturno, né? Pra época, não tinha nada, mas. O pessoal de Saturno, né? O que é que eles iam fazer? Povo sofrido. Mas, recomendo, muito bom. A trilha sonora, não tenho o que falar. O que é que eles iam falar, né? O Saturno ia recomendar isso aí, Mr. Bones. Beleza. E você, Guilt, qual vai ser a sua primeira música aí pra gente? É a música... Logo você começa a primeira fase de Strider, do arcade. Eu ia falar, Pablo, qual é a música? Aí é sofrência, né? We'll be right back. Rider. Logo você começa. É a primeira? É. Essa música aí teve várias versões, teve até numa versão. Todos os Strider tem essa música. O nome dela é Rider. Acho que o 2 ela é meio diferente. Mas qual 2 tá falando? Aquele 2 que a gente. Strider 2, aquele que era 2D, mas com cenário 3D. Do PS1, né? Na verdade, só o arcade primeiro, né? Depois teve o port. Strider nunca joguei no arcade. E eu achava ele um pouco estranho, que eu achava ele meio lento. Oportunidade. Nunca vi esse arcade. Se vi, passei batido. Não que a ideia de Strider era. Tá certo que o jogo pode ser lento, dependendo da interpretação, mas a ideia é você ser rápido, né? Não tem muito o que você fazer na fase. É só ir pra você, frente. Ainda mais você olha, você acha ele um jogo lento, e aí tem a falsa impressão de ser fácil. Aí você vai jogar, você vai falar, malandro. Eu morria mais pro buraco e cenário que pros inimigos. Então, mas é um jogo treta, eu acho. Mas é bonito. E outra, também, eu achava, pelo menos na minha cabeça, eu achava ele meio cartunesco. Via ele, essa versão do arcade, eu achava ele um pouco meio desenho, assim. Eu achava o desenho dele, assim, meio tipo um desenho animado, não sei. Não sei se era impressão de criança. Eu acho que era impressão de criança. Tanto que aí quando você matava os inimigos, voa o sangue, assim, jorra o sangue. Traído eu gosto pra caramba, eu acho um jogo mó foda. Eu acho ele injustiçado que os caras, tipo, meio largaram de mão, né? Só agora que lançou aquele reboot lá, sei lá, 2014. Mas mesmo o reboot não vendeu muito. Estrada é jogo de nicho, praticamente. Claro, pode ser culpa do jeito que o reboot foi também, né? Ah, não, mas o reboot é bom pra caramba. É, mas pode ser do jeito que foi também. Tipo, no que... Pra concluir o reboot, fora platinar, você meio que não tem o que fazer depois. É, terminou, encosta ou vende, né? Menos pra mim, eu peguei na Steam, então tem que viver com ele. O Strider que tinha uma coisa engraçada, que era o ninja sem a máscara. É, o Strider, né? Que foi com aquele cachecol vermelho. Isso depende da artwork, né? Então, eu tô falando, o do arcade principalmente era sem nada, era ele cara. É, você tipo, vê a cara, mas tipo, é aquela coisa, depende do artwork. Tem umas artwork que tá com a máscara, tem outras. O arcade também tinha uma parada, olha, quando você passava de uma fase pro outro, o tipo inimigo daquela fase, além de passar o texto embaixo do que tava acontecendo na história, era falado, hein? Tinha frases, né? Ele falava, tipo, era narrado, o texto que aparecia, ele falava. Entender a outra história, era, né? Era um áudio bem sofrível, né? Também Strider é de que ano esse Dark Age? Eu nem lembro. Ah, Strider é arcade, é, velho. Então, mas é um áudio sofrível, mas é falado. Quando você ia ver, tipo, um barato desse no videogame meia boca, né? O arcade é de 89. Alguém jogou Strider de Nintendinho? Eu joguei, ele se passa antes do arcade ainda. Eu gostava que ele era meio feinho, lembra que era feinho. E, pra quem não sabe, Strider nasceu de um mangá. Um mangá é uma história única ainda, viu? É? Tudo isso não. É, o mangá se passa antes do Nintendinho ainda. Mas aí os caras se inspiraram nele mesmo pra fazer? É, porque Strider é da Capcom, amigo. É em parceria, né? Com a Moto Kika. Ah, não sabia não. E a história do mangá aí? Mas você tem ideia de como que é no mangá? Se passa antes do Nintendinho. É tipo, se você jogar do Nintendinho, você meio que pega o que deve ter rolado no mangá. Nintendinho, né? ele vai vários países. É uma doideira do Nintendinho. Mas eu gostava desse jogo, né? É aquela ideia dos ninjas globais, né? Ninjas mercenários globais. E vários países e tal, nada a ver com os do Mega, do Arcade. Você ainda acha o mangá pela internet? Não tá traduzido, o pessoal tem até hoje o sonho de traduzir, mas nunca concluíram isso, né? Ou começaram. Será que se traz eles pegassem e tacassem no mundo, tipo, 3D assim aberto, virasse tipo um hack zero, será que ficava bom? Não. É porque Ninja Gaiden fizeram isso e ficou bom, o pessoal gosta, né? Não é meio assim. Mas olha a comparação Ninja Gaiden com Strider. Não, tô comparando, mas é... Acho que é diferente, Sérgio, porque Strider você, pegando assim o que o Arcade propagou, né? A ideia é só você ir lá e matar Lord Mayo, então... É meio que direto, não é... Ah, limpa a área e vai embora, isso aí. Não é tipo Ninja Gaiden que você tem um objetivo assim. É uma trama mais simples. Não é uma trama tão... Uau, minha nossa, que trama complexa, reviravolta. Apesar que eu entendi, tem reviravoltas, né? Mas é uma ideia que se aparecer aí, vai ter que pagar os royalties pra mim, aí porque eu não quitei. O Nintendinho tinha até uma pegada Mega Man, tinha um negócio de pegar botas de água. O do Nintendinho é Metroidvania. Do Nintendinho eu só cheguei a ver, eu acho que eu joguei a primeira fase, tá? Mas não lembro de ter jogado assim a fim. A jogabilidade é meio sacana, mas quando você pega o ritmo, você vai em boa. Não, ele é bom pra cacete. Ah, é bom, mas pra jogar é uma desgraça, ele. É, mas pra quem retrofake, vale o confere. Você começa a pegar os upgrade e você, agora vai. É, o upgrade, é porque no início pelado é meio zoado, mas depois que tá com o upgrade do upgrade. Pior quando fala que tem o bagulho para Nintendo, me dá uma vontade de ver sempre, assim, aí fico naquela vontade de querer jogar aí. Né? É legalzinho. É bacana, o do Strider do Nintendo é bacana. É diferente de tudo que tu já viu. Também vamos exagerar, né? O cara já tá falando como fosse tipo... Agora, eu não falei que é bom, eu falei, é diferente de tudo que tu já viu. Eu digo que é bom, agora o controle não, pode ser não, aí, inteiro, né? A gente tá falando de jogos de Nintendo. Não, eu gostava, é. O Nintendo era rei. Mas vambora, né? E você, Old, qual que é a primeira música que você vai trazer aí pro pessoal? Primeira música é meio complicado de falar, mas vamos lá, é Murkling Cactus Weasels. Não tenho a mínima ideia do que significa, mas é do Need for Speed 3. Do artista Matt Hagan. Ele parece foi isso, que parece, Matt Hagan. Parece que ele trabalhou também em outras trilhas do Need for Speed também. Essa música é daquela fase da tela do tipo num deserto, assim, né? Que tem uns canyons. Do faroeste lá do. Eu falava que era do faroeste, na minha cabeça. Need for Speed 3 é um dos jogos que eu mais joguei também. E justamente da série Need for Speed, junto com 2, é um dos Need que eu mais joguei na minha vida. Need for Speed 3 eu joguei muito. Eu tenho as fases tudo gravadas na cabeça, eu lembro de todas. Tanto que eu joguei. Já consegue dirigir de olho fechado, né? Você passa as fases de olho fechado. É, eu lembro, aí tem a parte lá da curva, que é tipo um T, assim, aí tem um posto de gasolina, você pode... Isso, essa daí mesmo, é. E essa música combinou bem com o ambiente, assim, eu não sei, casa, é muito bem feito. Toda a trilha sonora do jogo, porque tem a trilha mais pegada pro rock e tem aquelas técnicas lá também, que também ficaram boas, que eu falar, né? Mas você não acha que todas as músicas se encaixou? Não? Os caras que compôs a todas, música todas, fizeram é. Umas músicas que encaixou perfeitamente com o jogo todo. Você pega a primeira fase lá, você passa nos vilarejos, umas florestas, né, umas fazendas, isso mesmo. Aí a música começa meio num sossego, assim, aquele negócio meio de coisa de vida do campo, lá, os sons do pássaro. É uma trilha impecável. E essa música aí encaixa perfeitamente. E essa tela deve ser a tela mais legal do jogo, você não acha? Eu acho. Dá aquela sensação de liberdade, assim, né? Que você vê aquelas montanhas lá. Esse jogo, nossa, eu joguei tanto, eu gostava. E depois a versão do PC ainda também eu joguei bastante. A do PC eu nunca comecei a jogar, nunca joguei, tinha a visão interna do carro, né? No Play 1 não rodava a primeira porta. Tinha opção de LAN, né? Aí tinha até os colegas meus que fazia altos campeonatos aí, o pessoal que tinha o PC aí jogando um contra o outro. E se você for jogar hoje de novo, ainda é bom. Eu joguei esses dias. Esses dias não, tem uns 4, 5 meses eu joguei de novo lá, no Play 1, velho, sofrido lá, que tá funcionando até hoje. Comecei a jogar tudo e fui até zerar. Eu falei, caramba, ainda é divertido isso daqui, velho. E agora com a tecnologia lá dos televisores agora, né? Televisão surround HD dos infernos lá. Aí é que ficou bom o som, velho. Antes a gente jogava não com a vi TV os detalhes, de tudo, né? Somando aquela chiadeira. É, não vi o detalhe todo. Chiadeira é foda. Pera aí, no PlayStation não. Mas ele tá falando por causa da qualidade da TV. Televisão de tubo lá tinha... Uma chiadeira no PlayStation? Tinha alto-falante que era uma tristeza. Um alto-falante da TV. Ah, mas é porque tu botava no máximo. Que não acompanhava, ele tá querendo dizer. Vocês não tá entendendo. É, porque chiadeira pra mim não é aqueles videogames tipo Atari, Phantomzinho, pá. Que aí tu não fazia legal aquele da caixa. Pô, falar em caixinha. E eu, né, falei, vou dar uma jogada no meu Atari. Fui ligar, aí, pô, aí eu lembrei de a porra da caixinha. Eu tive que fazer uma gambiarra lá pra ligar, pra botar os plugs no negócio. Pra ligar. Essas TV nova aí, então, não. Aí tá funcionando o Atari, tá vivo e forte. Então, mas então, a única coisa que eu lembro que o pessoal, assim, ficava meio assim nessa época do Need for Speed 3 foi que, tipo, você pegava lá o primeiro, e eu acho que até no 2, tinha umas ideias de videozinho, assim, que você botava os carros, você queria ver o carro, tinha uns vídeos que mostrava o carro, demonstrava. A partir do 3, os caras tiraram esses vídeos e colocaram fotos só. Tinha a foto do carro e a descrição do carro. Não sei se você lembra disso aí. Ah, no 3 tinha o... Mostravam, mas era com o modelo do jogo mesmo, né? Não era foto, não. Ah, tinha foto também. Eu tô falando que esse jogo eu sei, pô. Tem a arte galeria. Não, tá certo. Até eu não lembrava também, tô né? Tô falando, eu tenho gravado esse jogo. Já são muito janeiro, já. Só pra você ter uma ideia, esse jogo eu joguei tanto, já que eu não tinha PC naquela época, não dava pra mim entrar nos Paranauê dos meus amigos aí, que jogava, né? Mas o que eu fazia? Tinha um colega meu que vinha às vezes aqui em casa e ele também gostava de jogar. A gente pegava os dois players e começava a fazer aquelas ideias às vezes de pega-pega, assim, numa pista. Em vez de correr normal, um ficava correndo e o outro tentava bater ou tocar no outro. Aí tocava, invertia, aí começava a fugir o outro e o outro tentava ficar pegando. Ó, palhaçada que a gente fazia. Mas vocês colocavam a polícia, né? Porque era a atração principal do jogo. Ah, é, Hot Pursuit. Ah, é, foi a partir desse. Esse foi o primeiro que teve. Tanto que ele é Need for Speed 3, Hot Pursuit, né? Essa era a sensação, pô, da corrida lá também. E foi tipo um baque ver aqueles negócios das polícias, os caras botando aqueles tapetes de prego, assim, fala a verdade, era demais. É, o pessoal pirava naquele dali. O meu primo, quando eu tava jogando, ele, vai, vai, mata a polícia. olha só. Aí você já vê os garotos já, aí você já vê o que é. Imagina tá um policial passando a hora. Já fez isso. No jogo, gente, é no jogo, alegria, é diversão. Nossa, mas esse Need 3 era embora também, que era muito bonito, né? Pro PlayStation, assim, ele era super bonito, né? Aquela primeira fase mesmo que tem aquelas partezinhas então, das folhas. Então, já chamou a atenção logo na largada. Você vai largar assim, aquelas folhas, tipo, caídas no chão, assim. As marcas das rodas ainda ficam quando os carros dão aquelas derrapadas, fica as marcas. Hoje em dia, se você for botar na TV diante, você deu uma bosta. Ah, não, e outra, os carros são pequenos, não sei se você for ver hoje em dia, naquela época parecia que os carros eram uns modelos mó grandes. Você vai ver hoje, os carros são mó minúsculos. Você fala, caramba, os carros era tão pequenininho. Dá pra mudar a câmera, pra ficar mesmo maior. Mudando a câmera, os carros não tem uma uma proporção assim tão grande. É diferente. Eram outros tempos, mas... Era bom. E agora hoje essas porcarias que ela lança aí, você joga uma hora, tem vontade de jogar fora. Eu e o Cisne teve experiência aí. É, sim, já falaram já. Foi qual? O remake? Isso antes. É. Eu e o Cisne jogou o quê? Meia hora, Cisne? Meia hora, mais ou menos. Pra gente entender, perceber que era chato. Porque foi assim, a gente não tá entendendo. É, porque começa tá beleza. Legal, porque depois tanta... que a gente entendeu, foi, mas é só isso. Porque foi tanta beleza, que nossa, caramba, que jogo foda. Quando eu entender como funciona, aí entendeu, é. Vamos voltar pra não fazer nada. tô de graça. Mas é bonito, a gente ainda tem que concordar, né? Isso aí foi... É bonito, agora não tem sentido. É, Need for Speed, ninguém sabe quando, mas chegou um dia que perdeu a mão. Desandou. É, cara, e eu tenho uma tristeza porque, mano, eu gosto muito assim, de Forza da série, assim, desandou. Já faz mó cara que não pega um jogo que você fala assim, porra, esse jogo aqui é foda. É, então joga o 3 de novo, então, porque o pessoal vai divertir. É ah, bom. Mas não tem. É bom demais. É legal, tá, mas mais pelo. Pra você ver, tá, assim, mas não vai ter mais aquele impacto de antigamente. É, né? Porque daqui, quando eu joguei daquela vez, eu falei, não, eu vou ver se era bom. Se eu vou jogar de novo pra ver se realmente era bom ou se era só era bom na minha cabeça, né? Mas era bom, realmente era bom. E ainda é. É bom. Mas não vai ter mais aquele impacto de você a primeira vez que não, você viu. Não, ainda é bom. Eu tive a mesma sensação que eu tive há 20 anos atrás lá jogando. Teve? Você teve? Então, caramba, depois dessa... Então... Aí eu falei, caramba, como é que pode ir um jogo assim, tanto tempo assim, ainda mexe com a pessoa? Então, mas é mais também deve ter sido também porque você jogou muito aquela época. Será que uma pessoa que não jogou, não conheceu jogar, vai ter essa sensação? Eu acho que vai achar melhor do que os atuais. Será? Eu acho que vai. É, fica aí no ar aí a dúvida. Faça uns testes vocês aí e diga pra gente. Beleza, então. E meu primeiro jogo que eu vou pedir lá vai ser o Legend of Dragoon, né? Com a música Darth Theme do PlayStation, né? sobre esse jogo eu tenho uma dúvida. Quem copiou quem? Final Fantasy VII ou Legend of Dragon? Por que copiou? Final Fantasy VII? Agora eu não sei. Eu, se você me falasse Final Fantasy XIII, eu acho uma cara eu do podia outro. Até falar, por causa que é um jogo linear. Legend of Dragon. Não, nunca criticaram sobre isso, mas apesar de eu amar esse jogo, ele é totalmente linear esse jogo. Mas agora Final Fantasy VII, eu não entendi o porquê. Não, não é questão de ser linear, assim, é porque você olha assim o jogo da época, parece o mesmo estilo, assim. Nossa, eu não acho, não. Eu acho, não sei, porque me lembra. O jogo foi lançado em 99, né, e o Fantasy VII foi lançado em 97, no, é, final de 97 e 98, né. Teoricamente, ele teria copiado, né, o Fantasy VII, né. É, então deve ser por isso que pegou algumas coisinhas assim, talvez tenha... Enfim, fale sobre o VII, sobre o jogo. A composição dele foi em parceria, né, lá, o Dennis Martin e o Takeo Miratsu, né. O Cisne falou que conhece. De certo, é isso. Eu não cheguei a jogar. Eu vou dar pelo, 3 horas apenas pra você dissertar sobre eles. Sobre o trabalho deles. 3? Só 3 horas pra você dissertar. Vamos lá. Isso aí falava... Mas beleza, então. Esse jogo, um dos baratos que mais me marcou, assim, que eu gostava muito nele, era o sistema de batalha, né? Eu achava ele um sistema totalmente diferentão, assim, principalmente na época. Eu gostava muito dele. Não sei se você lembra que era um sistema, tipo assim, chegava pro combate, vinha um triângulo, assim, ia se fechando. Aí chegava um momento exato, você tinha que apertar o botão pra encaixar o golpe. Se você acertasse naquele momento, o seu golpe saía certo. Se você errasse o momento... Isso já na luta, né? Na batalha, né? Óbvio. Né? A batalha é que nem... Eu podia também falar que é fantasy, mas também não seria fantasy porque outros RPG é assim, é ser uma parada, né, daquele, entre os 3 personagens fica parados ali, com os inimigos na frente, assim, cada um esperando seu turno, né. E aí, quando você vai atacar, o que acontece? Aparece um por exemplo, um quadrado, ele vai se fechando. Alguns se fecham devagarzinho, aí tem mais tempo pra você apertar, e alguns se fecham mais rápido. Conforme você vai apertando todo o tempo, vai encaixando seus golpes e vai tirando muito mais vida do inimigo. Se você errar, ele tira pouca vida, ele erra, assim, eu gostava muito disso aí. Quando você pegava o esquema, você não errava mais. Tem um item que faz automático. Não, mas aí é as apelações, é dos caras quando você ganha lá pra frente. É um item à venda no jogo, faz automático. Então, não é apelação. É, e outra coisa, mas ele não faz os combos, o Master lá, que tira mais vida. É, porque o Master você tem que fazer não sei quantas vezes combo, né? Pra liberar ainda. É, então, e você tem que fazer ele. Aí você tem que fazer ele na raça. É muito da hora. E esse jogo, ele era 4 CD, não sei se vocês lembram disso aí. E aí ele tinha altas, porque ele tinha altas ceninhas, assim. Ele era bem linear, mas aí ele tinha várias cenas, assim, bem marcantes. Caminhei pra ver uma cena. É, caminho pra ver uma cena. Por isso que eu falo, que no Old comentou de Fantasy VII. Se você falasse que Fantasy XIII foi inspirado, eu até falar, porque Fantasy XIII é nessas ideias. Você só vai andando e vem história. Andando e vem história. O Legend of Dragon é nessa pegada. Só que Legend of Dragon é bem gostoso jogar. Tem um visual bonito. Tem um visual daquele JRPG daquela época. Tem um final também, não vou falar, né? Mas além de ser marcante, assim, com uma cena super cabulosa. Eu sei que nada até hoje explica aquele especial da Rose. Ela simplesmente... eu vou falar... menstrua? Ela simplesmente menstrua. É nada a ver aquele especial, velho. Olha as ideias. O especial, ela é a menstruação da minha. Ela faz o golpe e menstrua. E tira energia do inimigo ou é zoeira isso? Ela dá uma loucura lá, aí menstrua. Aí do nada ela é tipo dividida no meio. Não pense besteira, ela é literalmente cortada no meio. Aí abre um portal lá. É porque o jogo é baseado tipo assim, o Darkman. Eles são cavaleiros dragões. Aí eles estão sem asas e tal. Quando você dá especial, surge as asas dele e tal. Eles ficam levitando. Assim, tem armadura. É, tem armadura e tal, levitando. E isso que o Gui tá falando desse especial é um barato que todo mundo, até na época, assim, até os moleques, todo mundo comentava que era um barato bem bizarro, assim, o pessoal, assim, a primeira coisa que o pessoal já falava, era, mano, você viu esse barato? Que doido, que era um negócio bem fora da curva. Assim. É um negócio muito estranho, cara. Mas, fala a verdade, é tipo uma menstruação, que na verdade é possível. Eu não sei, eu sei que cai dali, mas eu não sei o que é. Mano, é bizarro. Se alguém souber o que é, explica aí, porque eu não faço a menor ideia do que é aquilo. Não vi mesmo, então não sei. Deve ter algum flocore com o Japão pra tentar descobrir o que é isso aí, velho. Porque é muito estranho aquele especial. É o único bizarrão mesmo, é aquele, porque os outros não é tão bizarro. É o único destoante também. Mas em compensação, ela é uma personagem super legal, assim, de jogar com ela. E o final tem uma grande participação dela, né? Eu não vou correr, mas o final é super marcante e ela tá lá envolvida. É difícil não notar ela. Ela é da armadura preta. É, então, eu gostava de jogar com ela por causa disso, cara, armadura negra, né? É muito da hora. Legend of Dragon, apesar de ser 4 CD, né? Ele, já que tem muita. Ele é 4 CD por causa das histórias, ele é curto, assim. Você não demora muito. 4 CD, caralho. Você não demora muito pra terminar aí, não. Eu acho que umas 10 horas você termina esse jogo. Então, mas tempo é o combo. Se você matar os inimigos rapidinho, acabou. Você vai avançando, já que a história é linear, você não fica procurando. Porque aparece no mapa assim, o caminho que você tem que ir, pra onde você tem que ir. Aí você vai lá, sua localização, pontinho, já vai e pronto. Ah, então não tem que procurar nada. Que não, você não tem que ficar procurando o caminho, né? Mas você vai achando nas telas, você vai achar itens, nas né? cidades. Nas cidades ainda. E outra, quando você tá de uma cidade pra outra, tem um caminho, assim. Às vezes você tem um caminho diferente, mas pra você achar item. Se você seguir aquele caminho diferente, é pra procurar algum item diferente. Mas o jogo é bem linearzão, mas é muito legal. Assim. A nível de mapa, você não é livre, não. O jogo é linear, né? Mas é foda, eu recomendo muito esse jogo. Beleza, então. Vamos lá, Cid. Vamos falar, começar a nossa segunda rodada. Qual moço vai pedir agora? Então, vou com um jogo aí meio controverso, a galera não deve gostar muito. Sonic 3D Blast, só que é do Sega Saturn. Tem uma trilha sonora impecável. Vou escolher aqui a Rust Ruins, do Richard Jakes. Mas eu não tive muita oportunidade de jogar afinco, né? O 3D Blast é aquele que foge um pouco do um pouco? Franquia. É aquele que é isométrico. É um jogo do Sonic isométrico. Fugiu um pouquinho. A única coisa que você faz, só pra você ter uma ideia, as pessoas que jogam bem esse jogo, você fica olhando, você vê que o Sonic nunca fica parado, sempre tá meio deslizando pra um lado ou pro outro. Você... Pois é, é um jogo que o Sonic não corre, entendeu? Desliza, você não... fica patinando. Você não vai correr, você vai andar e procurar os bichinhos. E você aprende a patinar numa linha reta, é isso. Assim, ficar patinando. Você aprende a andar devagar. Assim, você vai estranho. Aprender a usar as diagonais. É, você não tem noção de onde pula. Você às vezes é um parto pra você pular em cima, tipo de uma televisãozinha pra pegar sua vida. Parte das plataformas já é tenebrosa desse jogo. Como que alguém gosta desse jogo? Me explica. Cara, Pô, eu gosto diferente. Jogador de Saturn, diferente, né? Fala logo. Mas... Jogador de Saturn não. Teve pro Mega também. Mas então, mas quem gosta é... Teve pro PC também. Mas quem gosta é o Saturn, porque não tinha outra coisa. Nada a ver. O jogo tem uma trilha sonora muito bacana. O jogo do Sonic, esse aqui é aquele que você tem que achar os bichinhos e tal, os amiguinhos do Sonic, né, da floresta e tal, recolher eles e fechar a fase. Aí enfrenta um chefe a cada três cenas, né? Os cenários são muito bonitos, não tem como negar. Alguns, eu não acho todos bonitos bem... não. Acho o primeiro bonito da floresta. São bem desenhados. O último lá do Robotnik também acho bom e tal, mas tem uns que é mesmo. Que nem aquele que é tipo numa, tá um negócio de umas lavas, assim, um negócio quente, eu acho mó feio aquele cenário. Não. É bem feitinho. O que matou mesmo foi a questão do... A jogabilidade é horrorosa. Jogabilidade que ele... É, mas mais pra plataformas de você acertar determinado objeto. Às vezes você assim. Vê uma argolinha rodando, você tenta pular e não consegue. Você nem tem noção direito onde a argola tá. É um parque pra pular. É porque era o efeito 3D, pô. Aí 3D! Faltava o óculos pra você saber. Os caras botam lá um negócio isométrico lá e vai me falar que é 3D. Foi a porta de entrada do Sonic nesse mundo, né? Vamos dar uma flecha. Não. Tinha as fases bônus que era show. As fases bônus era show de bola. Isso aí é verdade. Não, a fase de bônus é a mesma da época do Mega Drive. Só botaram e você vendo ele correndo visual, de trás, assim. Pois é. Isso é 3D. É bacana. Viu? Sexo, vai. E tu deveria defender esse jogo, tá? Por quê? Mais do que eu. Por quê? Porque é do Sonic. E daí? Mas se é ruim, eu vou falar que é ruim, mano. O jogo não é bom. Ainda mais tem uma participação do Tails, do Knuckles lá. Fica parado igual uma mula lá. Outra coisa. O Sonic tem mó visual, assim, plástico. Assim, parece um bonequinho de plástico. Não, ele lembra uma coisa de borracha. É, assim, borracha. Um até borracha. Na apresentação, até o vídeo da apresentação, mas, já parece uma borracha. Eu gosto desse jogo, a música, a trilha sonora tá foda no PC e no Saturno. Pode negar isso não. Escuta depois tudo. Não é melhor, em vez de os caras, em vez de jogar, só escutar música? Fazer, porque jogar. Não. É, não. Mas é um jogo tranquilinho, bem devagar, tranquilo. Tu zera fácil. Não zera fácil, não. Não zera. Porque eu zerei não zera fácil. Porque é tão insuportável você ficar jogando aquele negócio da fila. Não tem noção de pular. O pior defeito dele é a questão das plataformas. Então, você vai pular em cima de uma... você acertar... É. Você, até pra acertar um inimigo é complicado. É difícil, o inimigo tá assim, paradinho. Frente, parado. Eu vou pular ali, aí tu pula e... Errado. Vai pra esquerda. Então, aí tu pula de novo, aí vai pra direita. Aí tu pula de novo, lado, tu toma pra lá. Pior que é mó feio. Ele vai deslizando assim de lado, sempre na diagonal. Aí pula, errou. Aí vai deslizando, escorregando pra outra diagonal. Aí tu tenta fazer bonito, vai e pula do lado do inimigo. Toma aí daqui a pouco você, sem querer, pula no meio do... Passa uma raiva. E quando tu tenta fazer bonito e matar o inimigo rolando, aí é que é triste. Tu vem correndo, aí agora eu vou pegar ele rolando, aí tu rola o bagulho, passa igual um cavalo. Só faltou o inimigo falar assim, oi! Aí tem aquela tela lá que tem uns espinhos, assim, você bate no espinho toda hora, perde, mas não dá certo. Tem umas partes que eu passo a raiva, mas no geral o cara gostou. Até aquelas paredes secretas pra quebrar, às vezes é um parto. Você sabe onde que tem, mas você não consegue acertar. Não, as paredes pra quebrar, tranquilo, tu para, não, bota, porque você tem que parar e correr. Ele, faz a roladinha, mas às vezes você, mas pra você, às vezes você conseguir, mano, é um parto aquela... É só parar em frente, certo? Isso é os menos, não, também não vamos desculpar o jogo totalmente. Mas, enfim. Você recomendaria pra jogar hoje? Eu recomendaria, e tanto que eu joguei o do Mega recentemente, joguei o do Mega. Você salvou esse jogo? Salvei, o jogo zero fácil, tanto que eu já tô acostumado com ele. Com a desgraça dele, jogador de ser os Sega Saturn foi isso, né? Aprendeu a jogar tanto essas coisas aí, mano. Era Febre do Phantasy Star. Sonic 3D Blast, Mr. Bones. Mas o jogo do Sonic é mais tempo pra falar dessa beleza de jogo. Cara, é um jogo que é realmente controverso, mas eu gosto a dele. A entrada, você lembra? A entrada é o Sonic correndo e pula num buraco com os amigos. Correndo não, andando. É, andando. Mongoloidezinho, a própria entrada assim, já foi mal feita. A entrada já fizeram na pegada do jogo. Falou assim, mano, não vou mentir também, né? Então fizeram na pegada do jogo. Aí veio os amigos do Sonic. Os amigos viciam meio estranho, assim, e pula num buraco. É um anel, né? Um buraco, acho que é um anel. Não, é um buraco, é um negócio preto, assim. Aí daqui a pouco já aproveita pra dar o load. Já aproveita. Aí pula e fica num buraco preto e fica tudo preto por um instante, que é o load, assim. Aí daqui a pouco já veio. Aqueles menu ainda com as letras gigantes, que o Saturn ainda às vezes botava um bagulho meio desproporcional desse jogo. Eu lembro que o Start, escrito Start, era tudo gigante. Gigante. Os caras, eu acho que falava, além de. Falava assim, mano, o cara que tem Saturn deve ser cego pra comprar isso aqui. Vamos botar o negócio gigante, senão não vai enxergar. Ah, eu gostei do Sonic 3D Blast. Eu gostei muito. E foi isso aí. Roots to Ruins. Ah, eu ia falar um comentário dessa música. Essa música, ela é bem. Como é que eu vou dizer? Vocês conhecem a Enya, aquela cantora? Aquelas músicas bem. Relaxante. Sei. Obrigado. É tipo. Então, essa música me lembra pra caralho. Sempre quando eu jogava, eu ficava lembrando dessa música. E você conhecia a Enya nessa época? Claro, conhecia. Isso aí, porra, meu pai, meu tio escutava direto, aí eu sempre fico com essa música na cabeça. E foi assim que você ficou down e que resolveu pegar os bagulhos pra se suicidar? Nada a ver. Só que ela tem uma pegada bem assim. Deprê, né? Não é deprê, é relaxante. É essa música que eu escolhi. O episódio musical hoje é tudo pra deprê. Mas o jogo todo não é assim, não. Tá foda, hein? Tá foda. Foi o Guilty que começou. Foi o Guilty, mano. Não é de crer. Eu tô quieto aqui. Pois é. Tá quieto e depressivo. Isso que é o pior. Beleza. Guilty, chama nosso próximo jogo, então, aí. Porque depois desse do 6, né? Meu Deus. Nosso próximo jogo é Chrono Cross. Pra ser mais direito, é a música da abertura que se chama Time Scar. Estranhamente traduzindo é a cicatriz do tempo, né? Thank you. parte do mar, assim, da areia. Assim, tudo, esse jogo é lindo demais. Por que, que a Square que tá fazendo jogos agora, relançando, tipo, no Steam, os bagulho? Por que não faz aí também de um desse aí? Em vez de lançar também Fantasia. Ele tá na PSN, não? Não, mas é dos PlayStation lá reto. Tô falando, tipo, que nem a Square lançou Final Fantasy IX agora no Steam. Por que não pega e também faz o Chrono Cross? Pô, o Chrono Cross, eu lembro que eu peguei ele pra jogar depois de ter zerado de novo o Chrono Trigger. Caralho, eu peguei. Foi um atrás do outro, assim. Foi a coisa mais. Sensação mais. Esse jogo já. A abertura dele já é animal, sabe? Uma abertura mó empolgante. Porra, dá. Por isso que aí, com a música que o Git escolheu aí, né, mano? Aí é demais. Tudo esse jogo é foda, o gráfico. O que estragava era a parte das batalhas, ficava aquele gráfico meio. Não, meio visual, estranho. Assim, que era misturado e tal, né? Estouradaço. Era bonito na época. É, na época era bonitão, mas hoje tu vendo, tu vê. Mesmo que... na época a gente achava ele um pouco estourado. É, porque eu acho que tinha coisa melhor nessa época. Era estouradão. É, na batalha, realmente, ele é meio estourado. Nas batalhas era estouradaço. Eu ficava meio confuso. Mas mesmo assim, ele era um dos mais bonitos da época que tinha lá. Não na fase das na parte das batalhas, na fase no geral. Era bonito, nem tudo pode ser perfeito. O que eu achei treta pra fazer foi o final verdadeiro desse jogo, que você tinha que combinar a sequência de cor lá dos especial com o chefe. Puta que pariu, foi tanta zica pra fechar esse caralho. Fora que você ainda tinha que ter feito uma história lá também pra pegar uma arma, espada lá do personagem, se você não for em tal lugar lá. Tinha uns carinhas que tu tinha que fazer um macete pra tu pegar, senão tu não conseguia. É, pegar a última arma dele. Última arma. Tinha tipo a história. Muita zica. O jogo é bem treta. Não, mas, cara, pra tu jogar, porra, hoje em dia eu não sei se eu consegui. E é longo, é um jogo longo também. É longo, é. Não sei se eu consegui pegar pra jogar, não. Mas é um jogo gostoso, cara. Tipo assim, você não faz porra nenhuma pra ninguém, tu pega que tá uma maravilha. Ah, eu gosto demais. Merecia um porra de um remake ou não, remake não. Igual fez a Square, não trouxe agora o Final Fantasy IX. Ah, traz o Chrono Cross aí, foi no Steam aí, mesmo jeito. Chrono Cross, traz Saga Frontier também, que era show. Nesse jogo aí, todas as músicas dele são bem trabalhadas, né? Eu adquiri o CD de forma ilícita, né? Que isso? É, são 3 CDs, né, de música, né? Só da trilha sonora parece que são 2 ou 3 CDs, eu não lembro agora também. Todas as músicas dele são perfeitas. Isso aí, qualquer uma que eu escolhesse ali tá lindo. Não precisava nem escolher. É, isso é verdade, é. Botar assim, todas são lindas. Mas eu peguei logo da abertura, é o que você vai ver primeiro. Não, mas é, esse jogo é foda pra caramba, como que eu gosto dele. A história... É, o pessoal sempre comentou que isso aí era a continuação do Chrono Trigger. Não, não é um direto, sim. Não é um direto. O pessoal pensava que era a continuação. Ah, o cara crescido. Mas não é o mesmo personagem que tá ali. Né? A história é que... Resume em 15 segundos, vai. Aí sim. Duas dimensões, você morreu em uma, existe na outra e por alguma razão seu pai te levou pra um lugar lá onde você acaba ganhando o DNA do personagem original do primeiro jogo. Puta que pariu. Resumido extra. Feito em duas edições. Edição especial, seriam 2 resumos em um só nesse episódio. A história toda é porque Link quer te eliminar, entendeu? Porque você se machucou criança e seu pai te leva até Cronópolis e nisso você acaba meio que ganhando o DNA de Crono, que faz... a cidade e o equipamento lá pra frente, quando você joga, ele identificar como se fosse Crono, apesar que você não é. E, como é em dimensão, na outra dimensão, a filha de Crono foi capturada. Eu não sei se é realmente filha de Crono, mas ela é filha da outra lá, né? Eu lembro desse paranoia das dimensões. Tipo, Kid existe em uma dimensão, mas ela não existe na outra, porque o fragmento do último chefe lá, que eu esqueci o nome, te capturou. E, em contrapartida, Lynx matou o Sérgio em uma dimensão, mas ele não matou na outra. Isso aí tinha a fase que você tinha que ir pra outra dimensão pra procurar alguns itens, outra coisa que não tinha. Isso eu lembro. A história é meio confusa, mesmo assim, difícil de entender. Não, acredite, eu joguei Kingdom Hearts, nada é mais confuso não, que não, aquilo não, ali. Não sei, não, mas então, mas o que eu tô falando, tipo, no Chrono Cross, se eu não me engano, tinha uma pegada, às vezes você ia pra um tempo, aí tal personagem não existia naquele tempo, não tinha um barato assim? É, porque é dimensão, o personagem dimensão, não existe naquela dimensão. Ou como o jogo bota existe, mas de outra forma, aí você não encontra. O Sérgio mesmo lá, eu lembro que o pessoal... No... Ah, o Sérgio é porque o Link tenta corrigir a falha lá. Se ele eliminar o Sérgio, ele vai, qual é o problema? Lynx eliminou o Sérgio da dimensão errada. Ah, é. Então, eu lembro disso aí. Aí depois quer fazer ele como se ele fosse, tipo, mal. Aí ele não é o mal, né? O Sérgio. É um bagulho mó confuso, assim, mó complexo. É que Lynx tenta manter o balanço do tempo. Né? Ele é, tipo, ou dimensional. Uma balança mesmo no tempo, não é? É como se fosse uma balança ali. Mas não. É, um bagulho mó doido. E ainda tinha o sistema de batalha do jogo. Era aquele negócio das cores lá. O jogo era todo diferentão do que a gente tava acostumado. Eu não achei tão estranho assim, porque eu já tinha jogado Xenogears, certo? Então, é porque, cara, você tem uns custos pra fazer cada coisa. Tipo, você tem 30 pontos. Aí cada coisa que você faz tem um custo. E as magias, quando você usa uma magia, os elementos têm cor. É combo. Você pode fazer um combo, botar a magia no combo e continuar o combo. E aí elas têm, tipo, cada magia tem, tipo, um elemento, tem uma cor. E aí, tipo, no último chefe, por exemplo, aí você tem que combinar esses elementos, dar na ordem certa. Só que aí sendo que você tem que fazer também usando a cor que o chefe vai usar lá pra montar o negócio. Mano, é um bagulho mó complexo. Vale lembrar que o último chefe é o em ordem, né? Você só tem que pegar o jeito. Tanto que ele tem o final meia boca dele, mas o final mesmo de verdade você tem que fazer só fazendo essa sequência nele. Se não acertar a sequência, meu, esquece. Não fez o final verdadeiro, é foda. É, eu como nunca fiz nenhum final mesmo também... Não zerou, não? Não, era dois CDs esse jogo, parece, não era? O segundo CD que eu tinha, que foi lá nos camelôs lá da vida, adquirido lá. Deu ruim. É. E tu não trocou, não? Mas quando mas eu nessa descobri época, que mas o nessa segundo CD do... já tinha acabado a garantia lá do camelô nessa lá. Nessa época eu copiava os CDs, eu não tinha isso ainda, não. Isso era coisa pra rica ainda. Ah, não, porra. Era. Pera aí, né? Qualquer bagulhinho no house, tu fazia esse paranoia, amigo, qualquer coisa. Só na minha época não tinha isso ainda, não, aí. Só pra lembrar, a trilha sonora desse jogo é o Yasunori Mitsuda que fez ele. Esse, eu acho que o último chefe, aquele dragão, a gente matava tinha que matar ele em várias dimensões, não era isso? Que ele trazia a gente pra várias dimensões, sugava a gente pra várias dimensões. Não, você viaja, mas... Ficava viajando direto. Não, os dragões é de uma dimensão só. Não, mas tá falando no meio chef. Da batalha, ele te sugava, o último chefe, ele te sugava e tu não, burro, aparecia na praia. Não, o último chefe era tipo no limiar do tempo. É, então, aí tu cada hora tava num lugar. Tava no meio, porra, pra tu matar ele mesmo, tu passava em 7, 8 cenários, assim. Eu lembro dessa porra. Que era uma porra de uma cabeça de dragão feia pra caralho. Ah, é uma larva. É tipo uma larva, né? Lembro que era uma paranauê pra matar esse filho da puta. Ah, velho. E aonde, qual que é a sua segunda música aí que você vai trazer pra gente? Segunda música é The Tragic Prince, do melhor jogo de Play 1, no estilo Metroidvania, como queiram dizer, Sinfonia da Noite. Acho melhor que quando o Saturno ficou melhor. A versão do Saturno, eu sabia que você ia falar isso. Há controvérsias. A diferença é que eu sempre falava que a do Saturno era melhor. É porque saiu depois, teve mais conteúdo também, né? Eu sempre falava que era melhor, porque todo mundo fala, não, que tem dois aliados a mais. Só que depois eu descobri que a versão japonesa a do versão Play japonesa já tem, também já. Tem do PlayStation. É. Aí eu falei, então não tem diferença. Tem, mas o Saturno tem a área S lá, dá pra você jogar com a Maria também. É, joga com a Maria. Não, tinha vários gestos e a trilha sonora era melhor no Saturno. Acho que é a mesma. Ah, a mesma trilha, como é que é melhor? Não entendi agora. Uma das coisas que você vê bastante, assim, é o visual. Tipo, no Saturno, apesar de ser a tela cheia e no PlayStation não ser cheia, ter umas tagzinhas, em compensação, no PlayStation, quando o Alucard faz o movimento de cortar com a espada, tem um efeito meio 3D aí. Você vê, assim, meio de como se a espada estivesse de lado. E no Saturno, já que o 3D era muito feio, né? Não tem esse movimento, é seco, assim. Faz questão de enfatizar, né? recalcado. Aí você vê, você nota claramente. Aí quando você pega, tipo, aquela espada, por exemplo, do Alucard que sangra, que solta sangue. se você, aí você vê isso claramente, você PlayStation, você corta, aí você vê tipo o sangue passando assim, como se tivesse caindo fora, assim, um elemento meio 3D nessa parte. No Saturno não tem, assim, é um negócio seco, assim, é mó diferente. Mas tirando esses pequenos detalhes, assim, não tem muita diferença. O som é igual, acho que a música é a mesma, não tem muita diferença. Eu creio que a música é a mesma, né? É, agora que o Cizzy falou, levantou essa suspeita, mas eu acho que não é, não. Então, é, mas eu lembro na época que tinha um maior eco com esse negócio. Não, só tô na melhor. Eu também, então. Eu sempre achei também. Mas por causa, eu jurava que era por causa da trilha sonora. Eu falava porque os outros falavam, mas o dia que eu fui ver as poucas diferenças que tinha, aí a versão japonesa do Play tem. Eu falei, ué, não tem nada demais. E fala a verdade, quem diria que esse jogo foi feito, tipo, com menos orçamento pela Konami, né? E ia virar justamente o monstro que virou, mano. Tem gente que se profissionalizou nesse jogo. Tem gente que deve estar jogando esse jogo até hoje aí, tá com o PlayStation. Tipo, comprou 150 PlayStation pra estar jogando esse jogo até hoje. A gente até brinca que fala que quem não fez mais de 200% nesse jogo não é digno de falar dele. Porque tem nego aí que já encontrou, tipo, maneira de fazer, eu acho que uns 500, 600% nesse jogo. Porque é incrível. E ele também, ele chegou a sair depois, agora na live, né? Aí o pessoal implora pra sair em outro lugar, tipo, no Steam e tal. Porque o pessoal, mano, venera esse jogo. Quem diria? É, e o pior de tudo foi que terminou o jogo em 18 minutos. Não, 18 minutos, velho. O cara terminou o jogo, velho, com o castelo invertido ainda também, velho. Não é assim, não é possível. Mas é véio. Com os grits, com o grit. É, o cara usou dos grits. O cara usou, né? Mas mesmo assim, né? O cara olha 18 minutos, velho. Mas você assistiu o vídeo? Mas você assistiu o vídeo? Assisti. E dá pra fazer? Ou é aquele negócio que nem um dia que eu fui ver lá, tipo, zeraram Half-Life em 5 minutos. Aí eu fui ver, mano, o negócio é um bug atrás do outro. Você fala, mano, é isso ainda é jogar, tipo, vai colando na parede. Ele usa dos bugs mesmo que tem no jogo. Pra avançar a área que não é acessível no começo, ele usa dos bugs lá. Aí ele consegue fazer. Mas termina, mas, né? De raio envolve isso, cara. É assim mesmo, é. Usa dos bugs. Qual graça é que tem de jogar um jogo 18 minutos? Porra, não conhece nada. Jogo. Ah, mas isso aí já foi depois, já. Os caras já reviraram o jogo de cabeça pra baixo, né? Mas é o que eu tô falando. Os caras depois se profissionalizou nesse jogo. O que mais que eles iam fazer? Era isso, ficar achando os bugs. No jogo só tem aquilo lá. Terminou de fazer tudo e vai fazer mais o quê? Achar bug, mano. Achar erro pra ficar fazendo. E é isso, porque só teve um, não teve continuação desse. Então os caras tá até hoje jogando isso. É, mas isso aí é único, não tem como fazer, não. Filho único, isso aí é difícil. Podem tentar fazer. Você joga com o filho do homem, já começa. E outra coisa, assim. Você lê o nome dele ao contrário, já é o nome do homem, né? E fora que quando você começa a jogar, você faz o comando Hadouken, Tetetu, Shoryugi lá, e o cara da magia, que mas o que mais chamou a atenção foi justamente, já que o barato era de espada, aí colocar bilhões de espadas e você ficar achando espada diferente, não sei o que lá. Pô, eu lembro que uma vez um colega meu, um dos que eu tinha que era doente, assim, de ficar fazendo coisa. Mano, ficou matando, tipo, um inimigo lá no mesmo lugar, tipo, vários dias, até conseguir dropar umas drogas de uma espada lá, que é mó raríssima, assim. Eu fiquei, mano, tem que ser muito doente mesmo pra fazer isso. Qual que era? Como que era? Crisaidin, o nome da espada? Crisaidin, você pega na biblioteca. Eu não sei qual que é mais o nome da espada. Eu sei que é uma espada super rara que só dropa lá nos inimigos, mas é muito, muito, uma hipótese muito mínima, assim, e ele ficou vários dias assim, mano, eu acho que foi mais de mas mês. Pegou? Pegou. E aí ele fez o quê? Tirou foto? Mano, e primeira coisa que ele fez quando ele pegou, ele já saiu indo, foi na casa de todo mundo pra mostrar, pensando que alguém ia, tipo, dar os parabéns, eu acho, né? Olha, depois de 20 anos você conseguiu, eu não vou falar o nome dele, é porque ele escuta às vezes nossas coisas, né? Mas ele vai saber, né? Então, mas ele, tipo, foi na casa da minha casa, de várias pessoas, né, que sabia que ele tava com ele, pra te falar assim, eu consegui. Eu acho que ele foi na expectativa de a gente falar assim, caralho, você é foda mesmo, hein? Porra, você é foda. Caralho, vamos beber nessa porra. Só que aí todo mundo falou assim, ah, beleza, perdeu o maior tempo pra fazer isso. E aí ele ficou, tipo, mó triste. Mas qual é a espada, ela fazia o quê? Mano, eu nem lembro, mas eu sei, tipo... Devia ser uma espada inútil que só dropava em algum inimigo assim, e ninguém cagava pra ela. Mas exatamente. Aí ele foi lá e conseguiu. É um bagulho, tipo assim... Não vai acrescentar em nada. Ele é daqueles malucos que quando pegava o negócio que ele gostava, ele queria fazer tudo. Aqui que ele falou assim, não, eu vou ter todas as espadas do jogo, eu vou ter tudo. Ele queria ter tudo. Tanto que até o mapa dele no save dele, as porcentagens lá de uma parte que você tinha que andar fora do mapa lá num bug lá, ele teve que fazer aquilo lá. Gente do céu, eu acho que também não chega a esse nível, não. Não, não vai falar mal pro cara escuta isso aí, se ele escutar esse podcast, não, mas é, ele vai tipo mandar assim, te enganar. Nível de o cara fechar desse ponto, fazer tudo, não, zerar. Mas o jogo isso que é antigamente... Você realmente jogava assim depois pra procurar as outras espadas também, mas não desse jeito, pra ir também, tem, né? Jogo não, não desse jeito. O jogo tem um bestiário lá. Tipo, o bestiário diz quantos itens o cara dropa. Então, se você não, se o cara não dropou... Tem uma, tipo, uma porcentagem. Tem inimigo pra dropar tal, tal item. É, tipo, muito difícil. E aí você vai ficar lá até conseguir. Eu lembro que ele ficou, acho que então, ficou mais... É, literalmente, ele platinou o jogo, então, né? Se tivesse negócio de platina, se tivesse ele tinha ranking, feito. Platina, lá, ele tinha feito. Ele é a pessoa que eu conheço que mais fez coisa no jogo. Ele fez tudo, assim. Tudo tinha a fazer, até os bagulho de bug. Algo que era foda, mas também... Eu lembro que eu zerei ele, aí voltei depois pra pegar algum item ou outro, mas não fiquei muito... Não, passava pro outro. Meu próximo jogo aí que eu vou falar, né, é o Perfect Dark com a música Chicago Stealth do Nintendo 64. Jogou, né, o jogo. Essa daí é a música do capítulo 5 do jogo. É o 007 que não foi feito, né? Eu tô não sabe que era pra ser tipo a continuação do 007, só que aí fizeram gasto pagar muito, mudaram a história e fizeram a história lá com a Joanna Dark no futuro lá, né? E essa música é do capítulo 5, pra quem jogou o jogo, é aquele cenário que você tá andando no meio de uma das pessoas, você tá fugindo, você tem que se esconder no meio das pessoas, aí o pessoal vem atrás de você, tem uns carros de polícia passando, aí você vai nos esgotos. E enquanto você tá nessa parte, essa música vai ao fundo, assim, dá mó clima. E essa música, ela vai naquela pegada, tipo, da fase, assim. Ela vai naquela bagulho meio lenta, assim, tal, que você tá naquele negócio meio de espreita. Ela tem uma, em torno de mais ou menos 4 minutos. E aí, quando chega ali nos 2 minutos e meio, mais ou menos, ela acelera. É justamente na parte que fase que aí o pessoal te encontra e começa a perseguição. E aí a música também fica acelerada. Assim. Eu acho que só você jogou aqui, né? Que eu não joguei, não. Eu fechei também no 64. Porra, quem não jogou? Tu não jogou, não? Tu jogou nem 007 no 64? Não, 007 eu joguei, né? Até nas locadoras lá. Tinha, né? Não, mas é o My Perfect Dark é bem diferente do 007. Tanto que ele tem evoluções até na arma, enquanto no 007 as armas só tinham uma função no Perfect Dark, as armas todas tinham duas funções. Os gráficos estavam melhores. Muito melhores. Ele também foi refinar, bem depois, né? Refinar. O multiplayer dele também, você lembra como que era? Muito melhor. Tanto que eu tinha dois amigos que gostavam tanto disso aí, que comprou os jogos pra também ficar fazendo combate multiplayer. Era foda. É, multiplayer não chega a jogar, não. Joguei solo mesmo. Nossa, era demais. Ele já marcava, eu não lembro se no 007 tinha isso, mas no Perfect Dark ele salvava tudo, assim, tipo, você deu um tiro em tal distância, não sei o que, aí vai ficar lá seu recorde lá até alguém quebrar seu recorde, aí vai ficar com o nome da pessoa e tudo mais lá. A 007 não salva nome, não. Então, por exemplo, lá, se eu vou na casa do meu colega lá, eu boto lá um recorde, eu mato um cara lá longe, ou ele mesmo, assim, o próprio cara do dono do jogo, né, até o jogo multiplayer, eu mato ele, vai ficar meu recorde no cartucho dele, porque é bateria, né, até ele conseguir quebrar, ele vai ter que ver meu nome lá até conseguir quebrar o recorde. Ele reseta o carro. É, então, mas é que tá. O Perfect Dark, se você resetasse, você ia perder, porque você lembra que tem uns mundos lá que você só habilita se você salvar no mundo, no level mais difícil, o jogo é treta. Aí você conseguia salvar aí no mais difícil, você nunca ia resetar seu save. E fora também que tinha barato que você só habilitava depois de uma certa quantidade de horas que você jogou no multiplayer, pra liberar uns personagens também, outros. Aí quer dizer que o pessoal nunca ia resetar o save. O jeito mesmo era o cara tentar quebrar seu recorde, ou conviver ver com o jeito com o nome dele lá. Não chamar nenhum amiguinho pra jogar, é. Não, mas o, depois que você terminar, apesar do jogo ser foda, a pegada era o multiplayer dele também era intenso. Não posso dizer o mesmo, porque eu não tinha amigos para isso. Aqui fervilhar, era febre também do Perfect Dark. E esse jogo, eu tava vendo, ele vendeu tipo um pouco mais de 2 milhões de cópias. É, não, esse jogo era top demais, cara. Falando sério. Outra coisa, se lembra, você atirava na, às vezes, pra desarmar o cara, se você atirasse na arma, o cara soltava a arma, você podia pegar a arma. O negócio é você sacanear seus amiguinhos, botar uma metralhadora pra explodir e largar lá. Ah, é, as metralhadoras. E ele tinha também aquelas armas alienígenas também. E ele já tinha aquela pegada alienígena, tanto que mais na metade do jogo em diante já começa a usar. A história era meio... É, os aliens, né, os negócios tentando invadir. No espaço e tal, laboratórios e tal. Na verdade, eu dá um plot twist lá, você começa de um jeito e de repente, pum, o alienígena chamado Elvis quer ser seu amigo. O Perfect Dark, você lembra os levels secretos lá? Um era tipo, no Egito e outro era na tela do 007, não sei se você lembra lá. No hangar, né? Tipo, um hangar, não lembro agora. Eu lembro que era no bagulho do 007, agora não lembro se era no hangar. Eu lembro só da tela do Egito, que era mó treta, então. E é só no level esse máximo que você fazia aí. Não era fácil, não, não era joguinho. Esse jogo é mó difícil, o normal dele já é mó treta. Molecada de hoje não fecha, não, não sei. Mas até eu, se eu pegar hoje em dia, assim, eu jogo um mó tempo que eu não jogo, eu não sei se eu consigo ter passar a última fase no normal mesmo. Porque depois daquelas fases dos aliens, eles são só super inteligentes, assim, eles não são inimigos que vem pra. Eles fazem estratégia, eles param, vê que você tá de um lado, se aquele caminho tem passagem por trás, eles vão dar a volta pra tentar te pegar. Os inimigos é esperto nesse jogo, vai pensando que é qualquer coisa. Ah, você usa a arma que vem atrás das paredes. Ah, é, tem esse daí. No multiplayer até a gente proibia isso aí, essa arma. Tem uma arma lá que você marca também o inimigo e ela mata você em qualquer lugar. Essas armas a gente proibia no multiplayer. Tinha a pistola do 007. Mas também. O multiplayer que tu falou o quê? Jogar contra, um contra o outro. Local. Ah, tá. É, local. Um contra o outro. É igual o 007, não tinha os multiplayer. Porque o 64 tinha online? Não, não lembro. Não. Como é. Mas o 64 aceitava até 4 controles. É, eu lembro. Eu sei que tem 4 controles. Era o multiplayer, beleza, dele, então. A gente jogava tela dividida, caramba. Ih, não. Altas, assim, nossa, que... Mano, é... Cruising World, Diddy Kong Race, 007, Perfect Dark, eu não lembro agora outro. Mario Kart 64. Não, Mario Kart não. Eu não lembro o outro, eu não lembro qual que é. Pra jogar de não, mas eu tô falando assim, que os jogos que a gente jogou muito aqui, muito que a gente pegou, fez questão de pegar só pra ficar jogando multiplayer, que aí... Só pra zoar, né? Só, aí, nossa, aí a gente jogava muito só multiplayer, aí Perfect Dark era um deles, mano. Cara, esses jogos a gente jogou muito em multiplayer, assim. Era o dia inteiro, já chegava e ficava o dia inteiro jogando. Assim. É outro jogo também que os moleques se profissionalizou, assim, pra os malucos já sabiam andar em cano, assim. Às vezes você fala, mano, como que esse cara subiu lá em cima? Tava andando em cima das tubulações, assim, no cano, assim. Você fala, maluco, o cara aprendeu o bug. Aí tá lá do alto te acertando, assim, filho de uma mãe do caramba. Aí já começava a xingar, fica jogando essa porra aí, só porque tem o jogo, fica aprendendo os bugs aí. É, mãe de sexo, olha a boca. Nossa, é, nesse tempo era quando era em casa que jogando, era foda mesmo, que os moleques não tá nem aí, fala, meu, e você só ficava, caralho, uma boca, mano, uma boca, não sei o que, mas é da hora, mano, era muito louco. E todas as fases do Perfect Dark tem um tema da hora, assim, as músicas de Perfect Dark, apesar delas não serem muito rápidas, elas têm um climão, assim, que eu acho muito da hora. O que eu achava engraçado era esse tipo de jogo, esse 007 na porra do 64. Eu falei, caralho, PlayStation, né? Mas foi esse jogo, foi o 007, depois o Perfect Dark já seguiu, que foi o que abriu o caminho do multiplayer nos videogames, que até então todo mundo achava que multiplayer, assim, era coisa de computador, né? Tanto que o Doom, esse negócio, só teve a febre do Doom, esse negócio, mesmo no computador, porque o pessoal jogava em rede, online, né? Nos videogames, apesar de ter, eram ports porco e não tinha esses multiplayer, não tinha essa graça. E os videogames, quando tinha multiplayer, era tudo ruim, tipo, PlayStation 1, por exemplo. Jogo que era dividido, mano, era lento pra caramba, muito zoado. Aí o Nintendo 64, apesar dele ser um videogame que teve poucos jogos que teve, que foram pensados pro multiplayer, foram excepcionais. Era muito divertido. Pô, não, e num cartucho, esse jogo aqui, quantos mega tinha? Nem lembro. Sei que o jogo, pô, perfeitinho, então, no porra do cartucho. O Turok não dava, não, pra 4 também, o Turok? O Turok 1, acho que dava. O Turok era bacana. O Turok 1, acho que dava. Agora o 2 eu não lembro. O 2 teve a versão Universo. Ah, teve uma versão separada, né? Acho que o jogo original tinha também, o 2, mas o 2 gerou uma versão lá que era exclusiva só pra Versus. Ah, tá. O Conquers também tinha um modo de... Tinha, mas era batalha, aí o pessoal não curtiu, assim, acho que... Os que mais pegou, pelo menos aqui, né? Um 4 player. 007, Perfect Dark, Cruiser World, eu acho que Diddy Kong Race também. Esses daí a gente jogou muito, muito, assim, e tipo, era um monte de gente, assim, a gente ia na casa de um colega e ficava a fila, assim, do lado de fora pra entrar pra jogar o bagulho, era demais. Imagina a cena, cara. Era foda. Aí a mãe desse cara trabalhava, né, e pensa, só ficava aí lá jogando de inteiro, mano. Era foda, mano. Aí, beleza. Pra finalizar, vamos lá pra nossa última rodada, então. Lá. Cisne, qual que é o seu último jogo, então, aí? Então, vou falar sobre King of Fighters 95, Arashi no saxofone. Faz do Yori, de Akari. Só escolheu um dos melhores jogos pra mim de luta, então um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E ele só não escolheu a melhor música porque não escolheu a música da Fatal Fury, da tela, que é a melhor tela e a melhor música, a melhor junção que já fizeram num jogo de luta. É aquela tela com aquela música. A do Yori com sax também é foda, cara. O início dela. É boa. Porque tá no melhor jogo. É muito boa. Ela não entra o sax, então. Porra, é muito top aquilo. Uma curiosidade dessa música, né? Eu vi que o cara fez inspirado no personagem do Yori, né? E o cenário, né? E a pegada dela foi meio do funk anos 70. Aqueles funks rápidos e tal. Funk que o pessoal, quando você tá falando, é aqueles tipo assim. I feel good. Tarana. Isso aí é tipo funk. Isso aí, né? Funk pancadão. Não, o pessoal não vai pensando que... 70, é, 70 então, a gente já entende. Porque o pessoal acha que vai falar funk, tá achando que é funk do Rio, cara, que o pessoal hoje fala que é pancadão, né? Mas é funk como se é fosse o funk americano. Black Music, E falou que tem uma versão que tem uns vocais, eu não me lembro agora, que aí tu vê a pessoa cantando Deixa-me ver você dançar no chão, assim, a tradução. Nossa, né, eu sei que o jogo que tinha o vocal já era do Neo Geo CD, mas o do 96 que eu lembro, que tinha música, a tela da Atena. Não, mas eu acho que essa do 95 tinha um sample na música mesmo com essa voz aí, com essa frase aí que o Cisne falou. Não, mas qual? A do arcade, não? Ou dos consoles? Aí, eu não lembro. Eu acho que... É porque o Cisne, porque essa em vez de fazer voltou... o básico e pelo menos olhar e decorar pra falar pras pessoas, ele nem fez aí, não sabe de nada que tá falando. Mas, não. Eu li alguma coisa assim, li, falando não que não foi teve... atrás pra ver. Não, podia não foi ver, pedir a música já, né? Não, podia ter que ido teve atrás uma de... versão que, com arranjo de, com os vocais, mas agora não sei. Agora essa música retornou no 98, só que mais roqueira, vocês lembram, né? Voltou no 11, no King of Fighters 11 e no 13. No mas 13 o melhor também gosto tem é ela. Falar da 95, que é o melhor jogo que teve. É o melhor KOF que teve. É o melhor KOF que existiu. Não, o melhor KOF. É o melhor. É o melhor jogo. É o melhor The King of Fighters pra mim, é o 95 também. É o melhor. Mesmo com os bugzinhos marotos dele, tipo a tela que eu mais. Bugzinho? É, bugzinho? Que nem, é, bugzinho. Todos os KOF tem bug, né? Mas aí, por exemplo. Mas isso é o que se supera. Não. Ninguém supera 96. 96 era... Mas não, 90, ninguém supera 94, 97. 95, 97 é o que mais tem bug. 97 era o que mais tem. Mas 94 e 95 era zoeira. O 95 tem dois bugs pra matar assim, infinito, sem outro player cair. Por exemplo, a tela que eu tô falando da Fatal... Se você, por exemplo, pega o Yori, que é um personagem maior, e você e o outro personagem pegar, por exemplo, lá o Fredinho, na hora que ele forem pular pra tela, o Yori vai tocar Fredinho. O chão primeiro. É, que a gente chama de Fredinho. É, que a gente chama de Fredinho aqui. Caralho. É o Joey, é o Joey. É É o Choi. A gente tem mania aqui de falar de Fredinho. Aqui em São Paulo. É, você vai e os caras falam. Até hoje falam. Não, eu morei aí em São Paulo e ninguém chamava de Fredinho. Não, não. Você não morou muito tempo. Section chama e ele fala que é todo mundo. Tá bom, o Choi. Isso aí é só no seu bairro. Tá bom, o Choi. Então, se você pega o Yori e o outro pega o Choi, por exemplo, na tela da Fatal Fury, eles como que começa o jogo? Antes de falar fight, eles estão em cima, eles vão pular pra dentro da água, não é? Já que na hora que vai falar fight, já que o Yori é maior, ele vai tocar o chão primeiro. Assim que ele toca, se você dá aquele comando dele correr assim, com o braço pra cima, ele vai pegar o Choi antes de cair no chão. E acabou. Você pode ficar dando esse golpe eternamente. É, esse matar. Golpe é um bug total do Yori, né? Outro bug dele. Também que tem. Pulou, ele fez isso, tchau. Um, dois, para, espera. O Shang, lá da bola, lá o Shang, né? O dele, do Joey também. O Shang, se você encostar no canto, o cara defender no canto, e você pegar com a bola e ficar rodando, acabou. Travou o cara mesmo soltando o controle, vai ficar na defesa lá e você rodando vai matar na defesa. Enfim, se bem sair, que com a barra estourada, tem como de repente fazer um counter e não bater os dois. Não dá pra sair lá no tempo. Vai tirar energia pra caralho. Se você defendeu a primeira no canto, acabou. Não tem mais o que fazer. Ele fica tipo congelado lá. Só se o cara parar. Se defender primeiro. Só se o cara parar de rodar a bola. Agora, se o cara não parar, vai até o final. Mas é o que eu falo. Apesar de eu amar o jogo, eu reconheço que tem bug. Se tu conseguir... Né, porque ele vai levando energia. Pá, pá, pá, psh, psh, psh. Agora, se tu ficar piscando, tu sabe que tem um counter, né? Eu acho que dá pra sair com o counter. É. Tipo, fazer um chore do Robert, do Ryu. O counter mais roubado de todos os jogos é aquele daí. Ele é foda. Não, tô roubado. Com o Raiden, ataca, então, peraí, eu brincava não, com o Raiden. Dá algum ataque, faz qualquer pulou, coisa no especial. Facada é metade. Tipo assim, se você tiver tomado um golpe só, vai ter que te tirar um pouquinho de barra, e o cara, por exemplo, te dá um especial, você der um ataque no especial, você morreu, por causa que atacou o especial, vai tirar mais vida. O especial. Se você tivesse ganho de perfect, por exemplo, vai ficar a sua vida faltando só um golpe. Se você já tivesse tomado um golpe, você morre. Não, e especial também era uma coisa que não dava pra entender nada. Tipo assim, o especial do velho, defendendo, às vezes tirava até mais do que pegando ele. Aquele, puia, psh, psh, psh, tu defende. Caralho, tem nível. É, o do Joy mesmo, se você defender o furacãozinho lá, tira uma vida do caramba no canto da tela também. Não tanto quanto do velho. A do velho era sinistra. Mas o jogo é animal, todos os cenários desse jogo é foda. Pô, a tela da Art of Fight, você começa trancado ali, subindo no coisa, você ainda começa um tempo ali subindo o elevador e você tretando. Não, o jogo era foda. A contra era o mais sinistro, era o mais zica, mano. Os contras já era foda, mano. Qualquer vacilo já era saco. Ainda mais quando os malucos eram viciados nos infinitos. Aí fudeu. Também não vou citar o nome dos caras, mas tem amigo ó, que escuta aí. É, então, mas esse pode até se manifestar. Que se eu te falar que repetiu de ano na escola por causa desse jogo aí, que comecei a chamar um, chamava o outro, ficava assim, mano, vamos lá pro fliperama. Em vez de ir pra escola, os caras iam pro fliperama. Aí perdeu o ano de ficar jogando The King of Fighters 95, mano. Os malucos. E aí, a vida inteira, até hoje, o maluco fala assim, mano, o que acabou com minha vida foi tal pessoa, por causa que em vez de me deixar ir pra escola, eu ficava lá me incentivando aí jogar o The King of Fighters. Pensa pelo lado positivo. Agora tu é foda do King of Fighters. Então, isso que ele falava, até hoje ele fala, eu falo assim, mas você aprendeu a jogar King of Fighters. Não, te ensinei, porra. O cara vai jogar e a culpa é do então, outro. Mas é isso que a gente fala aí. Eu te mano. Ensinei. Ai, nada a ver esse negócio de acabar com a vida do cara. Pô, um ano matou a vida do cara. Você tá ligado? Mas é desse jeito que ele falava. Muito engraçado o bagulho. Mas não, The King of Fighters 95 tinha história. Teve uma vez também que eu lembro isso aí. Eu não lembro o nome do cara. Que ele foi, o cara foi ligar o arcade. Tava desligado. Ele queria jogar 95. Ele foi ligar o arcade na tomada e ligou na tomada de 220. Começou a fumaçar tudo. O cara. Do fliperama viu assim, saiu. O que você fez, seu feio, não sei o que lá, saiu correndo. Aí deu mó rolo isso aí, mano. Não sei o que aconteceu depois. Era o Kyo, pô. Saiu fogo, era o Kyo. Fazer é que eu, o especial do Kyo, segurei por muito tempo. Não, mas nesse caso ele nem começou a jogar, por causa que a máquina tava desligada. Que em vez dele esperar o dono do arcade ir lá ligar, né? O que que ele fez? Já pegou a ficha. Isso aí se chama o quê? Dependência. Dependência, isso total. Mesmo. 5 segundos que o cara era só sair atravessado onde ele tava e tava nervoso. Tremendo já. Tremendo, foi. O cara já ele ficou. Queria ver. O cara já começou se perguntando: por que que essa porra não tá ligada? Por que que essa porra não tá ligada? Aí escrevia. é sindicato, de filtro sinal. Oi, oi, oi. Aí começava, não, 94, em português já começava, né? No ano de 95. Não, do, tinha a cartinha, né, cara? É, a cartinha rodando, aí começava, tipo, o que tava escrito na carta, no ano de 95, foram convidados para o The King of Fighters. E aí, Guild, qual que é o seu último jogo, então, a música? Meu jogo é Silent Hill 1, PlayStation 1. Pra você se sentir muito incrível, o nome da música é o mesmo do jogo, Silent Hill. É a música da abertura. Joguei na minha vida. Eu peguei a da abertura porque a primeira coisa que me chamou a atenção no jogo foi isso. Ah, esse, aquela musiquinha com aquele... Já dava mó medo naquela época lá. Dá vontade de você dar um tiro na cabeça. Esse jogo já era tão foda que eu lembro que quando eu ainda nem tinha pegado pra jogar, eu só tinha visto, tinha na revista, que era um jogo de terror e tal, e aí meus colegas pegou, né, e aí eu fui na casa deles, um dia era tipo umas 6 da tarde, assim, eu fui pra ver o jogo. Eu lembro que os moleques já saíram da casa, mano, não dá pra jogar esse jogo não, esse jogo é muito aterrorizante. Eu falei, caralho, mas ainda é 6 da tarde de dia. Não, mano, mas quando você for jogar, o jogo é do demônio, você tem que ver. A gente jogando lá, foi pegar, e aí os moleques não tinham ainda feito nada no jogo, assim, aí os moleques, tipo, arregaram pro jogo, mano. Aí eu sei que depois eu tive que pegar e joguei e virou um jogo... jogos que eu mais joguei na minha vida, velho. Esse jogo eu fiz tudo. Os 5 finais. Eu não sei porque que não fizeram um remakezinho bem legal pra ele, porque só ficou essa versão feia. Ah, não é feia não, é bonito. Os gráficos é bonito, feio. É bonito pra caralho. Eu tô olhando hoje, é feio. Daí na época quando saiu o personagem, melhor do que Resident, a câmera se mexe, não sei o quê. A câmera é dinâmica, no começo, né? O pessoal falava, é. Tinha comparação, era inevitável, não tinha como. Mas não dá pra falar, nem que é o mesmo tipo de jogo, porque é diferente, até a mobilidade que você tem do personagem é diferente. Assim. É diferente. Ah, mas os efeitos sonoros nos passinhos é o mesmo. Não, mas é o que você tinha pra época também, né? Mas agora, questão da mobilidade. Resident, ele era um pouco mais ágil, por causa que era um negócio meio pra ação, assim, pra resolver puzzle e tal. O Silent Hill é meio pra você parecer que você tá, tipo, num pesadelo, assim, que você não tá... Quando você tá... Você dorme, você tem um pesadelo, você não tem dificuldade, assim, pra acordar, pra sair, quando você, às vezes, tenta acordar daquele pesadelo e não consegue. É um paralelo, né? Não é toda hora que eu... Não, mas então, mas eu tô... Não, mas a mobilidade do personagem sempre é aquela mesma, assim, nunca muda. O fato é que o vai e volta de Silent Hill é mais longo em comparação ao de Resident. É, então, mas a pegada da jogabilidade, eu imagino que é por isso, pra parecer que aquela ideia de a gente tá, tipo, num pesadelo e não conseguir sair daquilo, se libertar. Por isso que a mobilidade... A mobilidade é meio lenta, assim. Que nem o pessoal falava, oh, parece um mongoloide andando. É, até o nevoeiro e tal, aquela coisa embaixo. É, o nevoeiro que virou. É, por causa que era a dificuldade, era a limitação do PlayStation, né? Quem não conseguia criar, tu ia ficar lá os bagulhos construindo lá. Os caras botou aquilo lá e virou a marca registrada. Virou a marca. Eu nunca se esqueço a primeira vez que eu vi aquele rádio fazendo aquele cheiro. Aí você, aquele mundo começa a mudar. Aquela escola que já era uma escola do cão, do inferno. Aí começa a virar uns bagulho, umas grades, uns negócios. Aí começa a vir uns moleque, uns bichos do demônio, e você fala, puta que pariu, esse jogo é do capeta. A primeira vez que você joga, mesmo você já estando mais receptivo pelo bagulho que pode vir, você tem um medo, assim, você ficava, caramba. Não, porque você já tinha vindo de Resident 1, tinha aquele zumbi e tal. Não, mas é diferente, mas nada, não tem. Tu chegava a ver esse negócio, a gente fala Survival, não tem nada. Survival mesmo é o Silent Hill, o Resident não tem Survival, é o terrorzinho, mas é... zumbi, né? A gente já... Não sei se a gente já tava acostumado. Não, mas já. O tipo do jogo. Tipo, o Resident é aquele negócio. Você tá meio de ação com as armas ali, resolveu os pozos e tal. É diferente. Agora, o Silent Hill é aquele negócio. É o terror psicológico mesmo. Você nem tá acontecendo nada, mas você tá com medo. Você tá se cagando você, de medo. Às vezes, você ficava assim. Tá com mó medo. Você, não, às vezes você tá lá naquela escola do cara e você mó medo. Aí você, não vejo a hora de sair. Aí você sai daquela porra. Aí você começa a andar naquelas ruas. Aí você, mano, aí você entra naquelas ruas só com aquele negócio, você vê nada. Você, mano, tá muito pior aqui. Como que eu queria estar na escola? Não é na escola, eu tava sabendo que tava vindo. Aí você começa a ficar naquele martírio sem saber, sem nada. Aí você, minha nossa. E o hospital? Puta, é, então, justamente. Aí depois você fala assim, mano, não vai ter nada pior do que a escola. Aí você chega naquela porra daquele hospital maldiçoado. Caralho, e aquele banheiro todo cagado, aquelas coisas assim bizarras. E outra, um dos bagulhos, o Silent Hill tem uma das cenas mais fodas que assim, eu lembro que eu tava jogando, tava um colega meu jogando comigo nessa hora. Teve a cena lá da enfermeira, esqueci o nome dela. Que ela se transforma, assim, vai morrendo, assim, mano, aquela quase chorei naquela... Sangrando o rosto. É, começa a sangrar, assim. Ah, começa a... Aquela cena, assim, ela... E ela chorando, com esse, mano, aquela cena, eu, tipo, desceu... E aí eu olhei, tipo, com vergonha pro meu colega, assim, tipo, que eu tava realmente descendo a lágrima. Aí ele já, tipo, limpando tudo, assim, tava quase chorando, assim. Aí eu, mano... Aí eu falei, com a voz embargada. Imagina de sexo já. É, aí eu já, tudo chorão, mano, tudo chorão. Aí eu com a voz embargada, pô, mano, essa foi foda, eles, mano, foi foda mesmo, mano, caralho, que jogo é esse, mano, tipo, moco, triste mesmo, como se tivesse morrendo. Será que a gente vai morrer jogar isso aí? Mano, aí ele, mano. Será que a gente vai pro céu, Silent Hill desperta, a primeira vez você joga, só que aí depois também você termina e tal, acabou, assim, tanto que depois eu fiz todos os final, até o final, ufa. É, depois que você termina, acaba. Não, né? Mas eu, tipo assim, acaba aquela, tipo, aquele negócio, você já começa a jogar meio, tipo, no automático, depois nas outras vezes, né, é só meio o impacto da primeira vez, né, depois acabou, assim, aquele medo, assim, você já tem que ir aqui, fazer aquilo, já fica automático. Mas a primeira vez, cara, é demais. E os finalzinhos, ufa, que foda. Pra que uns bagulho que você fala, é, mano... Aquilo ali, nada a ver. Pior que no 1 você tem que ficar fazendo os contatos, né? Você vai em tal ponto, você tem que usar tal negócio lá, depois vai em outro lugar, faz de novo os contatos. Tem que zerar uma vez. É, não, depois da primeira vez, porque o item que você precisa, você só depois que você salva, que você pega lá na loja. Aí você faz os contatos, e aí quando você chega lá, logo depois que você sai do esgoto lá, você vai, tipo, num observatório lá em cima, uma torre, não sei. É o farol. É o farol, isso mesmo. Aí você faz o contato lá em cima, aí vem o ZT, só que aí já tipo em cartoon, umas animações. Aí o Harry pergunta assim, onde que está a minha filha? Vocês estão com a minha... Aí eles, o ZTzinho vai e derruba e dá um golpe nele assim, e leva ele pro espaço. Acaba o jogo. Esse jogo tem uma pegada que ele é todo escurão, né? Aí vem aquela lanterna e só tem aquela visão. Não, mas a lanterna é só pra te deixar com mais medo, porque ela te ilumina naquele ponto ali. Aí você, mano, que porra é essa aqui? É foda. E a ausência de arma, tipo assim, se tu jogasse tipo Resident cheio de arma trabucão, tu ficava as até mais armas seguro. Brancas, assim, é de ataque, merda. Tipo, físico, são melhores do que as armas de fogo, porque você pegar, por exemplo, você acha um machado, não lembro se tinha machado no 1, mas não te dá muita segurança. Não, mas armas você golpear são mais fortes do que armas de fogo, assim. Então, mas em Silent Hill sempre teve essas ideias de as armas físicas, assim, tipo, brancas, serem mais fortes que arma de fogo. Eu lembro que até no 4, pra me salvar o último chefe, foi na picareta. A picareta, tipo, eu lembro que dei umas 4 picaretadas e eu matei o último chefe lá, o Walter Sullivan. Enquanto que na arma, com bala lá, com a 12, trocentos mil tiros, infeliz, não morria. Aí na outra vez eu falei, peraí, peguei a picareta, toma, salvou o jogo. Sempre as armas, assim, são mais fortes do que armas de fogo no Silent Hill. E você, hoje, qual que é o seu último jogo aí pra chamar a música? A última música, eu não sei se o nome é essa mesmo, porque eu não achei, realmente, mas é X vs Zero, do Mega Man X5. esse não era do X4, não? Da abertura? Não. Pô, essa daí é da batalha, da briga do Mega Man contra o... Quando a treta fica brava lá. Maverick Zero, né, o nome lá. Zero mesmo, meio bolado lá. Eu até lembro dessa cena que, tipo, apesar que todos os Mega Man assim, que ele vai e para, começa aquela cena do Diago, aí sai a cena, aí sobe a barrinha de vida e começa a tocar tipo um... A música, bem rica então. A música. O rock é aquele clima pesado ali, da tensão de você estar lutando contra o seu amigo. Esse eu gosto, esse X ainda que eu gosto, o X5, assim. Ele não é tão bom quanto o 4, mas ele... O pessoal reclama porque ele não é tão difícil que nem os outros, né? Mas ele é bom também. O 6 começou a ficar zoado já. Não, o 6 eu ainda gosto, mas ele já caiu. Ele já caiu. O 6 eu ainda gosto, mas já caiu agora. E até o X5 eu joguei de boa. O X6 eu joguei enchendo. Não, agora o X7 que foi bem difícil. Aquela transição de coisa pra outra foi foda. Mas nós estamos falando do X5, né? Melhor falar dele agora. O X5, os desenhos dele, as animações dele lá. Até na versão americana lá, tradutor ou a tradutora lá, ele colocou o nome dos chefes com os nomes dos integrantes do Guns, né? Eu não lembro isso, não. Você não sabia, não? Não, se eu vi isso... Se não lembra, né? Não, assim, tem o, por exemplo, Slash, né? Aí tem o nome do chefe lá, que é o Urso, é Grizzly Slash. Aí tem essas referências, a baleia é Duffy... Que é o baixista. Mas eu nunca tinha associado assim, isso aí. Isso é só na versão americana só. Na japonesa lá é os nomes esquisitos lá. O Exo é aquele lá da rosa lá que tem os espinhos lá. Ficou Exo Rose, né? Ficou bem óbvio, né? As ideias, mas será que tipo, foi com a autorização daquela? Ela colocou por ela mesmo que se. Não, tá no jogo, né? Aí eu acho que pediram, né? Não sei se teve autorização do Guns, né? Aí é outra coisa. Não, mas né? Aí não precisa de autorização, é nome. E só tá usando o primeiro nome, né? Mas tô tipo assim, mas você falou que foi atrás. Foi a tradutora. Mas a referência dos caras todos, até o baterista, o Adam, o primeiro, o Matt depois também, pra todo mundo lá, o Easy, o Dizzy também, todos eles têm lá, não no nome completo, mas você vê os chefes lá, tem essa referência lá com os jogos, né, vários jogos, né, com referência de personagens, coisa de, né, integrantes de banda, né, sempre tem isso aí, né, quando a gente fez o Final Fight lá, os caras lá, vários integrantes, até do Guns N' Roses, sempre tem um jogo que tem referência a alguma banda, alguma coisa. Inspiração, né? Deve estudar Ferreira com o Didi? Mas aí foi a inspiração do compositor, né? De fazer as músicas, né? Segundo o Cisne, né? O Mega Man X, eu não lembro. Quando você terminava, você habilitava o que nele? Eu nem lembro. No 5, o que que fazia? Eu nem lembro mais. No X5 não habilitava nada. X5 eu não lembro também demais, né? Você tinha vários finais, né? Parece que tinha três finais. Eu lembro, acho que era a fase da Vala do Fogo, assim. Muito por alto. Ele vê no Google ali, fica, eu lembro da Vale ver a... Não, o X5 eu só vi essa música do tema. Ele vê lá. Eu não estou vendo o gameplay, não, cara. Eu só vi o X5, a música Stendag. Stendag? Stend Alive? Stendad. Stend Alive? E todas as outras músicas do jogo também são boas, né? Seguindo o padrão, né, de qualidade do Mega Man X. No Mega Man X5 já o Mega Man já andava tipo com umas armaduras mó gigantes, já ficava com as armaduras tipo... monstruosa já. Monstruosa. O ruim é que nesse daí você não pegava já as partes e ia usando já. Você tinha que juntar todas as partes pra depois ir lá no menu e equipar elas, né? Nos outros era mais legal isso daí, porque você pegava já, saía já com a parte do braço da Mas no 4 também já era assim, no 4 também não era assim, não. Não, no 4 não. No 4 você pegava as partes e já usava já. Pegava individual. Já podia usar. Podia pegar luvinha, podia pegar as botas. Isso. No X5 não. De acordo com o Dr. Light lá, é pra questões de segurança, né? Pra ninguém pegar lá a peça lá e acoplar Pra não cair o risco de você ir pra festa com a mesma roupa do amiguinho, que isso aí é muito feio. Pega mal pra caralho isso aí. E jogar com Zero no Mega Man 5. Apesar que no X4 já era muito mais da hora jogar com o Zero, fala a verdade. Com certeza, não, todo mundo só jogava com o Zero. Depois que o Zero entrou no jogo, o Zero virou tipo um personagem, fala a verdade, roubou a cena, né? Não, o Mega Man tinha a graça de juntar a armadura e fazer legal, mas o Zero com o Shoryu... Depois que o Zero entrou, roubou. Era no 5 que tinha aquela tela que tinha tipo uma estátua, assim, gigante, branca, assim, lá atrás, que aí você começava na parte de baixo com os pés, aí ia subir na tela. Lá em cima tinha a cabeça, era no 5 que tinha esse cenário? É o que ficava girando assim, é? O que subia a escadaria? Isso é no X5. No 5, não é? Ou não? É, no 5 esses dias. Tem uma parte no X5. É, isso que eu tô lembrando, que era tipo uma estátua branca, assim, aí você começa na parte de baixo, lá no pé, você vai subindo, aí vai subindo, aí chega até lá em cima, na parte da cabeça dela. Ah, isso daí é a primeira fase que você tá falando do X5, que é a estátua da liberdade lá. É, isso mesmo. Isso aí é a primeira fase do X5. É porque você estava falando outra fase lá. Não, a fase que você tá falando é aquele tipo, tem um robô gigante, a cabeça lá atrás? Eu Eu não lembro. Qual que tá falando? Nem sei mais qual que eu tô falando. Bom, é essa fase. A música é boa pra caramba. Então, aí ficava naquela pegada, né? Pô, você vai enfrentar o Zero e você não enfrentava ele normal, né? Você enfrentava ele já upado, já, né? Dava uma facada lá, saía seguindo lá o sábio de luz dele, seguia você. A magia dele, o especial dele já mas era tudo. Mas isso é uma marotagem não só de Mega Man. Tudo que é jogo. Quando você vai enfrentar tal inimigo, às vezes o inimigo nem aparece com aquela armadura ou aquela arma fodona, aparece, mas você vai enfrentar o cara, é sempre uma dificuldade massa, assim, mó treta. Aí você pega o cara, além de você ter um trabalho pra pegar tudo as coisas do cara, não é a mesma coisa que a máquina jogando. E até quando você joga com o Zero, né? Aí nessa fase, quando você vai enfrentar o X, né? Aí você enfrenta o X com os golpes que ele tem do X4. Nossa, nem lembrava. Tudo upado também. É, aí você não lembra. É muito bom. É que Mega Man X5 também eu joguei faz tanto tempo, depois eu não joguei mais. Eu lembro de ter jogado depois de um tempo atrás o 4, agora o 5 faz muito tempo, assim, eu nem lembro direito, só lembro de algumas coisas. Mas é o que eu falo, o que eu lembro mesmo é de eu ter gostado muito do Zero. Você fala, mano, o Zero é o melhor personagem do Terra. Só lamento naquele jogo não ter as animações que nem tinha no X4, né? Os desenhos, tá falando? O 6 eu acho que também não tinha. O 6 tem, não tem uma apresentação? O 6 só. Não, o 6 tinha. A animação é a abertura, né? Mas eu digo assim, o modo durante, história... durante o jogo, claro. O X4, né? O X4 tinha. Era top. O anime tinha um anime mesmo. O 4 é foda, porque além de ter o jogo ser tudo redondinho, ainda tem tudo aquele desenho mó foda. O 4 é o mais bem inspirado, assim, o top do X. Mas é bom, é o X4, X5, X6 ali, nessa geração do Play 1 de Saturno ali, foi bom. E pra finalizar, então, a música que eu vou pedir é do jogo Guardian Heroes, da música Roll and Ready, Sega Saturn. De qual plataforma? É do Sega Saturn. Exclusivo? É um exclusivo, é isso mesmo? Exclusivo, sim. Ah, tá. Do PlayStation. Tem coisa errada aqui. O de 7 vive descendo a malha. Pedindo um jogo exclusivo de Saturno, né? É, eu achei estranho. E sabe o que é o mais engraçado? Sabe o que é o mais engraçado? Esse jogo... ele quase não vendeu nada, vendeu, foi fraco, e é considerado por músicos e até pelos críticos um dos melhores jogos do Saturno. Vai entender! Esses jogos que viram cult assim do nada. É, então. A SEGA é controversa em tudo. Até nessa hora, mano, com sua, todo mundo gosta e o jogo não vendeu nada. Ah, o jogo é uma merda, aí o cara vai jogar. Uau. É, tanto que esse jogo saiu em 2010, ele saiu na live pro Xbox. Não, e tanto que a SEGA falou. Que vai lançar, se tiver uma aceitação boa, ela vai fazer. Continuação, eu acho que não vai, porque a da live já saiu em dois. Já tem um tempo e até agora não falou nada. É, não teve nada, acho que não vingou. Não. Teve por 360, né? Então, é o da live que eu tô falando. É o mesmo jogo do Saturno, só que eles lançaram na live. Aí com multiplayer online. Online. Então, pra quem não conhece... Não, acho que não é o mesmo jogo. Não, tem umas modificações, mas é o mesmo jogo. Pra quem não conhece o que a gente tá falando, Guardian Hero é quase como se fosse um beat up, só que com os personagens têm tipo espada e tal. É, meio que RPG. Tem uma pegada meio anime, assim, você vê, tem uma introdução, assim, os animes. E cada fase dele é uma bem diferente da outra, tudo colorido, assim, com aquele negócio como se tivesse um negócio de anime mesmo, cartoon. Tipo, como se você tivesse feito, tipo, algum desenho, só que eu acho que é exclusivo, não teve animação desse jogo, né? Pegada dele é meio assim, minha animação. E é um jogo que tu dá pra tu ir pro... Tipo aquele esquema de Fatal Fury, tu ir pro canto da... É, você pula, você tem dois planos. Ele é um beat up, só que você não vai andando. Você escolhe a frente, ou tá na frente ou pra trás. E outra coisa também, você vai, tipo, evoluindo. Assim, conforme você vai batendo, ele vai ganhando level, o personagem. E vai evoluindo, tipo, as habilidades. Vai ficando mais forte, vai ganhando mais defesa. Esse jogo é... Eu fico besta. Como que um jogo desse saiu pro Saturn, mano? Esse jogo é incrível, assim. E ele, tipo, aos cenários todos são milhares de detalhes. Os inimigos, quando entram, assim, são todos bem diferentes um do outro. São muitos inimigos na fase. Engraçado que na época que eu joguei, eu não dava nada pra esse jogo. Falei, que jogo, meio. Só depois que eu fui dar o valor necessário. Não, depois que você jogou, você tá falando, né? Porque eu peguei, quando eu joguei, eu fiquei vendo. Eu peguei esse jogo na troca. Quando eu peguei a droga do Saturno, aí eu vi esse jogo, eu vou trocar. Quando eu peguei a droga do Saturno. Aí eu falei, mano, tem uns jogos que eu vou trocar isso aqui. Aí tinha lá esse jogo. Eu falei, mano, tem muita opção, né? Vou pegar isso aí. Aí quando cheguei, coloquei, eu falei, caramba, que jogo foda. Ainda já fui jogar de dois logo a bagaça. Ele tem quatro ou é cinco personagens pra escolher, né? Acho que são cinco, né? Cinco personagens. Tem um cara, o loirinho, que é o principal, meio que principal, né? Ficou meio fichinho. Tem uma garota, um mago e tal. E é tipo, o jogo te passa uma sensação. Tem combos, dá pra fazer combo. E ele te passa uma sensação, assim, tipo, de frenético, assim, parece que você tá numa ação sempre. Assim. Pra dois eu não joguei, não, mas, porra, o bagulho ficava estranho. Tinha horas que o bagulho ficava doido. Tu tinha que pular pro outro lado. Ah, não, mas isso aí é estratégia que você faz. Tem hora que... E outra, quando você tá fugindo de plano, você pode atacar. Se você apertar o chute, ele vai mudando de plano chutando já. Chutando é igual Fatal Fury, exatamente. Então, mas jogando de dois, você vai fazendo esse esquema. Um fica de um lado, outro do outro. Aí vai mudando, você vai atacando de um lado. Mas pra dois, dá pra bater um no outro, não, né? Ah, eu não lembro disso, não. Porque deve ficar confuso. Porque já era confusão pra cacete. Inimigo pra caralho na tela. Ainda tiver de barra. Não, e as telas. Super detalhada, com muita cor. Fala a verdade, é linear, né? Pra frente. Você lembra a primeira tela pegando fogo? Que você tá lá pegando fogo. Uma confusão do cara. Caramba, esse jogo tinha umas telas, uns cenários assim, foda. Tinha um cenário na floresta, não sei se você lembra. Que eu ficava até besta. Eu falava, mano, como que o Saturno consegue fazer isso? Porque o Saturno não faz nada que presta, né? Aí fazia aquele cenário lá atrás, assim, uma floresta muito bonita, Saturno, cara, mano. O Saturno, assim, o Saturno 2D não tinha pra ninguém. 2D não tinha pra ninguém. Tinha pra ninguém. O Saturno dele humilhava. Foi por isso que os The King of Fighter também no Saturno saía melhor. Brincou, porque ele não tinha o processamento do 3D. Nem precisava. Mas no 2D. Eles botaram aquele cartão no The King of Fighter pra humilhar mesmo, né? Mas o Saturn não tinha capacidade de fazer os bagulho 2D foda mesmo. Tinha nem condição, cara. Tu jogava King of Fighter no Saturn e o PlayStation, tu dava vontade de vomitar. Mas esse jogo tinha um bagulho 3D ou não? Não lembro agora. Eu acho que era tudo 2D mesmo. Sabe? Não, tudo cartunês. Tudo cartunês. Pô, o jogo era bonito. É, então, mas o que mais chamava atenção é que ele é muito colorido, assim. E as telas também, só que não é aquele negócio estouante, assim, é tudo bem encaixado, assim, agradável pros olhos. Você olha e você fica assim, caramba, esse jogo é fora do mundo. É um barato que você não tava acostumado no Saturn. Mesmo o Cisne querendo falar que Saturn não sei o que lá, ele tem que concordar que não tinha jogos com tanta qualidade, assim, no Saturn desse jeito. Não tinha. Igual o Guardian Heroes é difícil de pegar hoje e tu parar pra ver. Tu que jogou, tu viveu essa época, porra. Não vi nada parecido. Cenários, os inimigos, os personagens. Por mais que tenha a caracterização deles, é um desenho diferente, não um desenho que a gente tá acostumado a ver. Mas mesmo no traçado que eles fizeram, cada um tem a personalidade, os detalhes do rosto, tudo, cada um tem a diferença. É muito, muito bem. Guardião Heroes é uma surpresa, assim, que você fala, caramba. Tanto que a versão que saiu pra live, eu fico assim, lança no Steam, porque é demais esse jogo. Mesmo os caras dando algumas mudadas, que deve ter dado algumas mudanças, mas eu quero muito que lance no Steam, porque esse jogo... Pô, lançar no Steam multiplayer... Vixe, é jogatina, né, É jogatina. E né, com as músicas desse jogo, tem as músicas assim mó bonitas. Então, e eu pensava que ele era tipo de um anime, assim, eu fui pesquisar, eu não achei nada. Eu acho que foi tipo mesmo os caras que fez. Foi feito pela Treasures, né? Até aí distribuído pela Sega, né? De vez em quando tu vê de relance, parece até um jogo de luta, né? Quem, ah não, quem, você quem olhando jogou... as fotos é como se fosse um jogo de luta mesmo. É, tu olha assim, tu parece, cara, parece um é aquele game. Soul Calibur, sabe? Soul Calibur. Tem uma versão pro GBA, ah, é uma, chama Advance Guardian Heroes, né? É tipo como se fosse uma... Não é muito boa, mas dá pra jogar. Uma sequência, assim, né? É uma sequenciazinha dele, porque, tipo, só que são outros inimigos, então, são outros personagens, apesar que tem o loirinho também. Mas é, tipo assim, são guardiões do espírito, agora não lembro muito da história. São guardiões de quando o bagulho acontece de errado e tal, e chamam eles pra resolver o problema. Mas vale a pena do GBA pra quem não consegue jogar no Saturn. É, mas o esquema mesmo é essa versão do Saturn que tem também. Por... É, do Saturn. E eu torcia muito pra sair uma continuação. Puta, como seria bom lançar, tipo, uma continuação desse jogo. É, cega pro Dreamcast. Não, falando agora mesmo, podia fazer Guardian Heroes 2, aí, sei lá, alguma coisa. Ou então faz um, puta, sei lá, um reboot desse. Eu acho que ia estragar esse. Faz uma continuação mesmo. Mas beleza, então. Foi isso aí nosso episódio de trilha sonora. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails e comentários. E afins. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário lá do Carlos Araldi, né? Só uma correção. No jogo Tartarugas Ninjas Turtles in Time, a voz do começo de cada estágio é o nome do estágio e não o nome dos chefes, como vocês comentaram. Nossa. Foi Dissection que errou. Dissection indiretas. Mas o que eu fiz? Eu respondi até ele e tal, porque justamente no dia que ele mandou essa mensagem, um pouco antes, eu dei uma vontade de jogar esse jogo, né? Aí eu peguei lá o emuladorzinho, abri e comecei a jogar. E na hora que começou o jogo, a primeira coisa que eu notei foi justamente isso. Eu falei, puta, mano, o cara fala o nome do estágio, não é o nome dos chefes. Dissection, depois que ele leu isso, ele foi lá correndo, jogou e viu que ele tava errado mesmo. Falei, nada disso que ele botou jogar, então, não acredito nessa historinha, não. Eu falei, eu não falei. Não acredito nessa historinha, não. Ele é tá tudo querendo lorota? Se... Tudo lorota. É, tudo lorota. Ele tá querendo dar uma de, não, eu fui lá, eu antes dele ler, eu... Ah, tá, Dissection. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Nem eu consegui inventar uma dessa agora. Não, mas errar é humano, pô. Errou, não tem jeito. Então, errar é humano. Direto, pô. E o engraçado é que eu errei, né? E o Cisne tá aí falando, mas não corrigiu, que ele também abraçou a ideia, né? Ah, eu abracei. Nem sabia. O cara tá falando, falei, o cara deve saber, né? Afinal, o Dissection jogou. Ele que escolheu o jogo pra falar, né? Pois é. Tartaruga foi o Dissection, não foi eu, não. Então, mas mesmo assim, um erro, um simples erro é aceitável, pô. É bom a pessoa interagir com a gente, entendeu? Que a gente também não sabe. É, pior que a gente tem que deixar esses erros aí pras pessoas. É, isso aí falar. Foi intencional, estratégico, entendeu? Estratégico. É. Se ninguém corrigisse, a gente ia se sentir tão down. A gente ia falar assim, pô, é pra ver se alguém escuta realmente, ninguém, né? Ninguém corrigiu o bagulho errado, dá um lá, ninguém. E também ainda tivemos lá um comentário lá do nosso camarada lá, o Rogério Silva. É curioso que você passa a vida inteira usando vários desses códigos e em nenhum momento você para pra associar que tal código é o código da Konami. Após escutar o podcast, eu acabei indo dar uma olhada em outros jogos que eu lembro ter usado algum código. Para minha surpresa, alguns eram o tal código da Konami, e eu nunca tinha notado isso. E tenho que fazer um comentário sobre a qualidade do áudio podcast, que está cada episódio melhor. Tenho acompanhado outros podcasts, até mesmo os mais populares. A qualidade do áudio do podcast de vocês é muito boa. Tá investindo, a gente investindo no microfone, milhões a gente investe dólares. No computador, a placa de som é muito importante, entendeu? Patrocínio. A gente investe, o Old Coffee não tá investindo nada. É nada, né? O Old Coff não tá investindo nada. O Old Coff não, o Old Coff também. O áudio não, do não, microfone ele tá no sapatinho dele já. Com a minha voz? Duvidoso. Como assim eu não invisto? O cara gastou mais de R$5 no microfone, já é uma coisa foda. Eu fico preocupado até do meu microfone se o dinheiro quebrar de vez. Como é que eu vou fazer? O Dissection até hoje remenda com Durex, cara. Com Durex até hoje. Cada quebra ele Durex. Pior que é, cada vez. Vê que o som dele é o mais abafado porque é muito Durex. Muito mano, Durex. E cada vez tá pior, né? Aí abafa o som da porra. Aí fica até abafado. Qual? Marca o seu telefone, Durex. Pra mim, o melhor som de eu que tô participando, pra mim, o melhor som é o do Guild. É o mais lindo. É, porque é. Deve ser o microfone. É, o dele é que nem a gente já comentou. É tipo um estúdio. Ele faz. Ele tem tipo um estúdio. É, ele fica no sapato, mas ele deve ter um microfone de uns 3 mil cara, reais. Cara, eu ia postar uma foto de como é meu fone, mas ia quebrar a magia, né? Me encanta, não, né? Não, deixa a gente imaginar que é uma coisa fodona. É melhor. Senão a gente vai ver que é uma desgraça e vai ficar deprimido. E ontem, sobre o comentário dele falar de fazer o código e nem saber, antes de começar o podcast, eu tava comentando justamente com o Old Coffee sobre isso, que foi o Old Coffee que falou que tem jogo que ele fez, usou o código e não sabia que era o código da Konami, né? Isso realmente foi o que a gente tava comentando sobre isso, que a gente usava o código e nem tava nem aí. Eu mesmo, no International Superstar Soccer, usei aquele código um zilhão de vezes e nunca me dei conta que era o Konami da Code. Konami. Nunca associei. Não, mas é isso aí, quando a gente é moleque, a gente não associa código. A gente só foi se ligar, negócio de Konami Code, mais velho. Na época de moleque, era um códigozinho pra fazer macete. Era macetinho, a gente chamava de macetinho. O macetinho é você aí, com esses papos aí. Né? Aqui é cheio, faz o código aí, era o código, faz o código aí. Já fez o código? Era assim aqui. Pois é, esse negócio de Konami, faz o Konami Code. Faz o Konami Code. Já tentou o Konami Code? Ninguém falava isso. Já tentou o Konami Code, meu filho? Já tentou o Konami Code? Já tentou o Konami Code? Era macetinho, treta, faz o Paranauê aí, isso aí. Teve mais um também, o Hawking fez um comentário lá assim, eu vi o título de um dos últimos podcasts, né? Código da Konami. Aí logo me veio a cabeça, será que os experts do podcast citaram alguns jogos que não são da Konami e que usam o código da Konami? Aí ele colocou a imagenzinha do jogo Cosmic Epsilon. Eu acho que é assim que pronuncia. Nossa. Aí quando você, nossa, quando você faz o jogo código... Jogo é uma bomba. Mas aí quando você faz o código, aí aparece a mensagem assim, aperte start, eu não sou um jogo da Konami. É tipo isso que fala, né? Ah, é tipo o que acontece no jogo do Draculinha. Pegadinha, lá, é só uma pegadinha, no caso. E no Metal tipo Gear. Tipo uma pegadinha. Pra respondendo ele, né, a gente não falou desse jogo. Se ele não fala, eu nunca também nem ia saber. Não, mas tem uma parte de jogo, a lista de jogo lá, a gente só falou uns 10. A gente pegou, assim. A gente fez não, mas a lista de jogo é uma porrada. Assim, tem vários jogos. E a maioria dos jogos nem são jogos da Konami mesmo. É, a maioria não é. Konami que começou e a galera pegou a ideia e foi. A gente não tem como listar todos, a gente fez um resuminho assim. Aqui não tem expert não, aqui é todo mundo tosco, a gente só fala do negócio que a gente gosta mesmo de falar de besteira e de jogos jogo. Que pelo menos a gente viu assim, rodando em algum lugar. Ou dos que a gente acha que sabe alguma coisa, né? Rodando em algum lugar. Na casa de um maluco, na rua, na locadora. No então, mas esse jogo lá. Mesmo que ele tá falando aí, se eu vi, eu pelo menos eu nem lembro assim como esse é o jogo. Cosmic. É de arcade, sei lá, eu acho. Eu sei porque eu fui olhar, né? E é de que ano isso aí? Você tem ideia? Ah, é velho pra caramba. Eu olhei o jogo e falei, deixa pra lá, esse jogo não é importante, não. É mais antigo que Boot Hill, se for pesquisar. Porra! Então nem tinha Konami Code, meu filho. Incrível, acho que nem tinha inventado ainda. Konami Code nasceu em 83. Daí você imagina como esse jogo deve ser velho. Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 30, Konami Code. Como esse povo faz pra nos encontrar e mandar mensagem pra gente? Então, galera, agora a gente tem aqui, ó, nosso e-mail, né, o playpodcast@gmail.com. Agora. Não, o e-mail. Sei, Deus o e-mail sei. É assim, cara. Sempre teve, mas o e-mail é uma coisa, eu não sei, a galera às vezes tem preguiça de abrir a caixa, o e-mail pra escrever. A gente nunca falou. A gente abriu aqui esse lance aqui do Neo e-mail, porque alguém comentou, né, do e-mail. A gente vai passar a falar agora do nosso e-mail. neoplayerpodcast@gmail.com. O Facebook é o neoplayerpodcast, o mais famoso do Facebook, que tá bombando pra cacete cada dia, não precisa nem mais falar. Twitter, _neoplayer_. A galera fica antenada o que a gente tá fazendo, ó, a hora que o Git acordou, a hora que o Dissection foi almoçar, e o Old Coffee tá dormindo e pá, tudo direto, bombando 5 minutos. É quase site, um Big Brother. Quase um Big Brother. Site, o neoplayerpodcast.blogspot.com.br, é bom a galera entrar e dar uma aumentada na visualização. E o YouTube, neoplayerpodcast, onde tem a jogatina. Pô, vários vídeos bacanas lá, a gente jogando e pá, caraca, só a galera expert mesmo, só a, entendeu? Só a nata. E o Facebook, o grupinho, né, o Play Podcast, porra, a galera toda hora matando a pergunta, pedindo pra adicionar direto, a gente tá online toda hora, pode mandar. Só não tá jogando às vezes, mas tá online. Os únicos online. É isso aí. A galera ocupada, e o grupo, né? E o grupo do, na Steam também. Ah, é. Não pode esquecer do grupo da Steam. Ah, e a Steam também. Também tá sempre bombando, Cisa? Esse aí, olha, eu não vou falar porque nem sabia que existia. Não, não, eu sabia que tava lá. Deixa não, quieto, não, não, o Guilt, o pior, o Guilt nem sabia que tinha entrado. Que ele tava, eu tô num grupo, não sabia que tava no grupo. Ah, meu Deus do céu. Vocês não reclamaram, tem 3 em game e 11 online no grupo. Beleza. E mantendo a tradição, né, do jogo, quem pede o jogo hoje pro Guilt fazer aquele resumão de 15 segundos sou eu, né? Guilt, me fala aí a história de Flashback. Recupere sua memória para destruir um planeta. E quer destruir o seu planeta. Flashback é lindo demais, meu Deus. Como que esse jogo é foda? Pode fazer um podcast só sobre ele. Que... Não. Que Flashback, pode ser. É muito Flashback. Bom. É muito o final bom. É meio Changeman, velho. Porque, tipo, é um planeta que quer destruir seu planeta. É meio Bazu. A última fase do jogo é mó doideira. Porque fica aqueles aliens, sei o que, é mó doideira. Ah, que dali é um porra. No remake nem tanto. Agora no Super Nintendo era um porra aqueles aliens. Se você não dominava o negocinho da esquiva lá. Não era nem esquiva, é rolamento. Mega Drive era melhor. Infelizmente, a única coisa que eu tenho que admitir é o do Mega Drive é melhor. Melhor mesmo, porque Super Nintendo dá um alto slowdown. Chega. Mas beleza, então. E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalismo podcast, hoje quem pede a música é nosso trava-língua. É nosso camarada Guilty Gear. Guilty, qual vai ser a música de que vai fechar esse podcast? Survive. Vocês podem conhecer ela de Gran Turismo 5 Prólogo. Beleza, então. Vamos ficar com essa música aí do Guilty Gear e até daqui a 15 dias. Falou aí, pessoal. E3 vem aí, hein? Aê! choveu. Eu não quero nem saber. Aqui também ameaça. Porra, se chover aí no Guild, acabou. Vamos parar por hoje. Porra, vai ser foda. Por que vai ser foda isso aí? Fim do mundo. Acabou. Pombo aqui. Tadinho dos pombinhos, tão bonito. Pombo. Ah, louco. Então, quando eu era criança, eu tinha mania às vezes de pegar milho, assim, levar e jogar assim, na praça, assim, pros bichos. Aí depois o pessoal começou a olhar com maus olhos. Minha mãe uma vez falou assim: ai, que não pode, por causa que eles dão doença, essas coisas, né? Porque aqui em São Paulo isso aí era tipo uma praga, assim, milhões. Foi assim que o Jackson cresceu frustrado com a vida. Não pude nem dar comida pros pombos, né? Por ele até hoje, ele tava alimentando os pombinhos na praça. isso aí traumatiza a pessoa, a criança, desde pequeno. Traumatiza. Aí ele teria encontrado o Melvin, um corvo. Você quer criar um vínculo. Pipoca. Você falou pipoca. Ah, eu pensei que era o Will Survive, que medo. Ah, não, pensei. É o Will Survive! Eu falei que isso. Se eu tiver ela, você é capaz de pedir um dia. Que porra é essa? Se tiver, Gloria Gabriel, né? Gloria Gabriel, sei lá como que é. Caralho. Não tinha preconceito com a Survive. É o Will Survive. Yeah, mas tem a música lá do Survive, velho. Né? Show de Survive quieto lá. Eu tinha certeza. Eu vou falar uma coisa sobre a E3 também. Não, mas o Cisne é tipo. O Cisne é tipo. Teve uma vez que ele queria falar assim: no dia de hoje está saindo. Fallout 4. Só que aí chamaram o Guilt primeiro e o Guilt falou justamente isso. E ele ficou choramingando o episódio inteiro, mano. Se lembra, Guilt, disso aí? Eu lembro. Pobre Cisne. Pobre Cisne mesmo. Sempre atrás. Deu tela azul e teve que reiniciar rapidamente. Pior que é, ele deu tipo branco ali. Pô, mano. Eu até lembro o que ele falou. Ele falou assim: tô sem ideias, por causa que não tinha mais o que falar. Aí eu coloquei isso no. Tô sem ideia. Aí deixou isso aí. Eu não lembro que episódio que foi, mas eu falei assim: Cisne Negro. Aí ele: tô sem ideias. Filha da mãe. Porque ele não tinha o que falar. Eu falei: vai ser isso. Sem ideia, não deixa de ter verdade. Então. O pessoal só não soube o porquê que tava sem ideias. Pois é, tá bom. Eita! Cisne começa a falar um bagulho. O insecto complica tudo, mano. O Cisne, mano, é incrível. Todo Cisne enrola. Ele não entende, aí você tenta explicar, aí ele continua não entendendo e ele consegue te enrolar de um jeito que aí você que tava, que você sabia, você esquece e não consegue mais explicar pro cara. Tu que não entende. E aí depois você não consegue mais entender o que você queria falar, e o cara não entendeu e fica todo mundo sem entender nada, mano. É incrível isso. Cisne tem a arte de causar confusão. Tá. É um encosto mesmo. Eu tô com o Tomb Raider 3 ainda, hein? Só pra galera saber. Só pra lembrar, não né? Não abandonei. Quando eu falei que ia ser mais de um ano e ele falou assim, não vai passar de 2 meses? Não, eu tenho andado distraído. Já tem pelo menos 8 meses já. Não, nem tudo isso não. Ah, tem. Mas não tem isso tudo não. Vou dar uma olhada. Quer que eu vou lá olhar na página? Ah, deixa quieto aí. Então, tá.